Vai. Sol? Recomendação. Ah, 1º de fevereiro, dia bonito, dia então, legal. Então, por exemplo, o mano que gosta de ir pro litoral, ele pode ir tranquilo? Pode. Pode comemorar o aniversário lá? Quem vai pro litoral, vai passar um final de semana tranquilo e sossegado. É mesmo, é, mas é que você garante aí, velho. Eu garanto. Como é que faz? Quem não vai, a parada é a seguinte, velho. É. Passa o mastro na bandeira, entendeu? É passa o mastro na bandeira. Esse final de semana. Já começa hoje, viu? Já começa hoje. É. Começa a passar o mastro. Boa. Mas, ô, seu Pedro, mastros à parte. Né? Vamos começar aqui com o time do meu amigo aqui. Tricolor. Do lado. Ah, meu Deus. Olha, Motinho, hoje é o seguinte. Chegou mais alguém? Olha, não, ó, o São Paulo deixou que 5 vagas abertas. Todo dia chega alguém no São Paulo. Deixou 5 vaguinhas abertas. 5 vaguinhas. Pra ir com uma expectativa do Hernanes. É, mas eu tentei descobrir aqui, eu não sei se você tem aí, o time que vai estrear. Sim. Eu não sei. Vamos lá. Tentei achar, você tem aí? Não, não tem. Então, o Rogério Ceni não divulgou o time que fará a estreia. Então, estamos na expectativa de qual time estará em campo. É, no São Paulo. Vai ser uma surpresa, porque ele fechou o treino aí, não quis mostrar qual é o time que vai estrear. Eu sei alguns pontos. Com certeza assim, é o Sidão, né? Sidão deve ser o titular no começo do jogo. Uma novidade deve ser o Douglas, né? O Rodrigo Caio deve vir também. O Maicon, com certeza. Agora, a grande dúvida é o que ele vai fazer daí pra frente, velho. Meio campo pra frente, né? Exatamente, porque é muito jogador aí que ele tá trabalhando, que ele tá testando, né? E nesse jogo, Motinha, você acha que eles se dão bem? Ah, bem? RG, com certeza. Vai. Vai ser um jogo difícil, São Paulo, porque começo de temporada a gente nunca sabe, né, Gê? Sim. Porque até agora foi treino foi goleada, tá ótimo e tal. Mas agora é valendo, né? Valendo é diferente. Apesar que vai pegar um time também que não é o mesmo, né? Que é, sim. Também. São Paulo pega quem? O Audax. Estreia contra o Audax. Ah, o Audax. A Neira da Barueri. É. Não vá lá, São Paulino. E... Por que não vá lá? Porque não vai dar dinheiro pra trouxa. Como e assim, graças trouxa? A Deus não vai. E graças a Deus não tá vendendo rancor, nada. Assim, mas peraí, peraí. É que você não tá sabendo. Rancor. É porque esse, o presidente do Audax, eu não gosto nem de falar o nome dele, o Vampeta. Quem? Vampeta. Fez palhaçada com São Paulo. De novo? Gosta de ficar tirando... aumentou os ingressos, que era a estreia do Rogério Ceni, falou que ia jogar pétalas rosas, tapete vermelho, que ia dar de camisa rosa até no dia para homenagear o São Paulo. Entendi, vocês não gostaram. Né? E a torcida tá boicotando, nem as organizadas irão. Que é uma pena, né? Porque... Não é uma pena nada. É, o futebol merece. Precisa de um pouco mais de bom humor, cara. Não, não precisa de bom humor, não, porque o São Paulo Futebol Clube não é palhaço. Palhaço é esse trouxa. Mas quem falou que o São Paulo é palhaço? Então, você tá falando de bom humor. Quando era o Marco Aurélio zoando o Corinthians, você não dava chiliquinho aqui. Ai, meu Deus. Ué, fato, mano, para, você é advogado do Vampeta? Te deu uma jorrada agora. Você, deu jorrada nenhuma. Limpa o olho aí. Você é advogado do Vampeta? Não sabia. É, o negócio é o seguinte, então, a questão São Paulo ainda não tem que ir. Domênico, é pronto. Tá na cara que o aumento do ingresso é um detalhe pra tentar boicotar o Vampeta. Porque existe um histórico aí de declarações do Vampeta contra o São Paulo que motiva um torcedor de São Paulo a tentar boicotar o Vampeta em todas as esferas. E o Pato Paulista, Domênico, não é exclusividade do Audax cobrar ingressos caros contra clubes grandes. Você pega ali o jogo do Corinthians e São Bento, o ingresso mais barato também custa 90 pau. Mas não é aonde só a por torcida isso do... mesmo. Então, mas é isso que eu tô falando, porque muitas vezes acabam usando o alto preço dos ingressos. Motinha, esse Campeonato Paulista, infelizmente, aqui, esses clubes de interior, eles vão sugar onde eles puderem os eventos contra clubes grandes. É que a torcida do São Paulo não gosta do Vampeta, né? Não é, porque ele falta com respeito pro São Paulo. Então, né? Porque ele mas sempre... esse é o principal motivo. É isso que tem que falar. Ele falta sempre com respeito pro São Paulo. E a torcida do São Paulo não tem que dar dinheiro pro clube dele. E ele não falou que não precisa da renda, então o São Paulo não tem que ir lá. Bom, não tem que ir. E agora tá fazendo promoção. Tá fazendo promoção. Lá vai no supermercado, compra uma sacolinha e ganha um ingresso. Certo. Não, mas é pro torcedor do Audax. Então, ele falou que... Tá bom. Então o São Paulo não vai lutar o estádio dele com rivais. Eu espero aí um time do Rogério Ceni, um time ofensivo, né, com força, porque o Rogério tá treinando o time aí, que é um time que marca inteiro. O time inteiro tá marcando, tá voltando, atacando. Eu acho que o Rogério vai fazer tá fazendo um trabalho muito bom de treino, né? A gente não sabe agora, na real, a gente nunca sabe. Treino é treino, jogo é jogo, né? Como diz o poeta. Isso aí. É, tá goleando, 9-7 e tal. Agora vamos ver na real. Tá. Mas eu acho que tá faltando realmente uma peça no São Paulo, que é um centroavante, né, de peso. e o São Paulo, pelas declarações do presidente, aí, o São Paulo está atrás realmente. Beleza. Continua à espera no mercado que apareça. Mas está difícil, né? Não tem no mercado. Se você olhar, velho, alguns que tem aí, e custa muito caro, né? Custa muito caro. O São Paulo está com dinheiro, quer dizer, vai entrar um dinheiro ainda aí, mas o São Paulo não tem opções no mercado para ir atrás. Quem é? O Prato custa 30 milhões, né? O São Paulo acabou de vender um moleque aí, vai gastar todo o dinheiro no atacante. Então, o São Paulo está de olho no mercado e, de repente, até no próprio Paulista aparece alguém aí e o São Paulo vai buscar, né? De repente, aí pro Brasileirão, tudo. Mas eu não acredito surja do nada um atacante assim no mercado. É bom a torcida do São Paulo não criar muita expectativa com relação ao Lucas Prato, porque o Palmeiras, que teoricamente hoje tem mais dinheiro em caixa e poderia até viabilizar a vinda do jogador, foi inviável. Tentou e não conseguiu. Então, não vale a pena pro Atlético Mineiro se desfazer de um jogador que ele entende que tem muita qualidade, sem contar que foi, na minha opinião, um dos destaques do time no ano passado, mesmo não sendo teoricamente titular. Deram chance pro Fred jogar. Acho, nessa comparação entre Lucas Prato e Fred, primeiro que eu entendo que os dois não podem jogar juntos, eu acho que o time fica penso. E tanto o Fred quanto o Prato, os dois aí rendem mais jogando centralizados ali na condição de centroavante. Você até pode abrir um pouco mais o Prato, mas ele vai jogar, por mais que ele tenha mais recursos e mais velocidade do que o Fred, certo. Mas não é a dele, velho. Não é a dele. É, eu acho que aquele lado de campo, quem faz melhor aí seria até o Luan, junto com o Robinho do outro lado. Então, se tiver que colocar alguém no banco, que seja o Fred. É muito mais jogador o Lucas Prato do que o Fred. Como é que a diretoria do Atlético vai talvez explicar para sua torcida que fez um negócio com o São Paulo aí por um valor inferior de um jogador que todo mundo sabe que vale o que eles pedem? É complicado. Eu, sinceramente, acho que não vai virar essa parada, não. Eu também acho muito difícil. Eu acho só uma questão de, sabe, o pessoal fica falando e agora o São Paulo apareceu, pintou um dinheiro aí, todo mundo vai falar, qualquer atacante que tiver no mercado vai ser o São Paulo primeiro, né? A novela Jusilê ainda está em aberto, né? Ninguém sabe, não foi anunciado ainda. Dizem que entre o São Paulo e o jogador está tudo certo. O problema é o time chinês liberar ele, né? E entrar em acordo aí. E o Hernanes também, ninguém fala mais nada, também não sabe. É tudo vamos muito aguardar. Confuso, né? Vamos aguardar. Não, peixe agora. Podemos ir ao peixe? Vamos ver o que vai virar. Peixe. Né? Peixe. Manda aí. É hoje, abertura. É hoje, seu velho. É, velho. É que feira, né? É que enfim, vai começar o Paulistão. A bagaça. Mais ou menos. É provável aqui. Hoje começa o Campeonato Paulista, 21 horas. Caramba, sexta? Possível escalação do peixe. É, aqui. Foi uma promoção da federação aí, viu, Domênico? Aí puxou essa abertura. É estranho, né? Podia ser amanhã, né? Não tem cara de Série B, Domênico? Eu falei pro RG isso, ele ficou bravo, ele achou que eu peguei no pé dele. Fala, seu Bento. Vamos lá. Vanderlei. Sim. Vitor Ferraz. Vanderlei, bom. Vitor Ferraz. Tá ficando bom. Lucas Veríssimo. Tá ficando bom. Yuri. Tá ficando bom. Eita. Zeca. Bom. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. Lucas Lima. Bom. E Vitor Bueno. Bom. Copete e Rodrigão. Bom. É isso aí. E regular. É isso aí, o time do Peixe para estreia. Agora, com relação ao regulamento, é o mesmo, né? É porque diminuíram os clubes, né? Mas o regulamento é o mesmo, vocês sabem? Classifica dois, aquela coisa lá, de cada chave. É, isso aí. E, e os times não jogam entre as suas chaves, só contra os outros, é isso, assim, mano? Isso. E os dois, depois se passarem, jogam um contra o outro, da chave, né? Positivo. Isso. É isso? É a mesma coisa? É. Mas é dois jogos, como é que é? Como quando passa? Jogos. Não, vamos supor, passou, virou quartas, né? Porque quartas, agora as fases eliminatórias, aí você tem duas datas, não é mais uma data então só como era... As quartas de final é dois jogos, semifinal dois e final dois? Da outra forma, da forma antiga, você tinha dois, né? Positivo, era só a final que eram dois jogos, agora toda a fase eliminatória... Ah, então tá bom, então mudou, né? Mudou só esse aspecto, né? O resto tudo igual. Só. E então, os quatro últimos caem independente de chave, como é que é? É a mesma pegada. Mesma coisa? A mesma tranca. Mesma porcaria. Acho que será... Da mesma forma, como acredito que seja para o São Paulo, para o Corinthians, esses primeiros jogos aí, para o Palmeiras também, acho que não estou vendo essa dificuldade não, viu, seu Bento? Não, é. Mas, DG, vocês acham, não sei, é uma opinião, aí eu quero a opinião de todos, que como o Palmeiras e o Santos estão na Libertadores, a probabilidade de Corinthians e São Paulo ganharem é maior? Ou não tem nada a ver isso? Aí é o seguinte, Domênico, eu acho que vai ser Ou vocês acham que não? Eu acho que vai ser uma motivação a mais para Corinthians, São Paulo e até o próprio Palmeiras, pelos técnicos novos. É. Esses caras. Você acha que o Rogério Ceni não vai querer ganhar um campeonato paulista? O que entrou no Palmeiras há pouco. Mas tudo bem, essa gente, desconfiança. Mas aí chega lá na frente, uma semifinal, né? Ou uma final. Tem um jogo importante na Libertadores. Aí pode ser, pode ser. Mas é que a Libertadores é mais longa que agora, Domenico. É que como esticou a Libertadores... É o ano inteiro. Ah, é o ano inteiro. Entendeu? É, como esticou a Libertadores, então eu acredito agora que... Agora dá pra fazer os dois. É, no fim vai acabar. Pode ser, Não é aquela coisa antiga que você tinha um jogo na quarta, no domingo você tinha que jogar uma... Era muito apertado. Era muito apertado. Entendeu? Agora você pode mais... Eu acho que não dá pra conciliar, né? Então eu acho que os quatro grandes, eles vão disputar sim o Paulista. Certo. Porque acaba se tornando até uma ironia, né? Porque antes você era gozado... E tiravam sarro, porque você não ganhava porra nenhuma. Nem campeonato paulista. É. Agora você começa a ser gozado de neguinho tirar sarro, e você só ganha o campeonato paulista. Verdade, é. Então, o Santos, né? Então vira um negócio, é muito louco, né? Mas eu prefiro que ganhe campeonato paulista. Claro. E eu sou um defensor do campeonato paulista. Eu não gosto. Eu não, entendeu? Assim, não é que eu não gosto. Se o meu time ganhar, beleza. Ah, sei. Puta, vai ser legal pra ganhar, vou comemorar. Mas eu acho que já é um campeonato que já ficou muito desvalorizado. É legal para quem ganha. Mas eu acho... Só. Entendeu? Só para quem ganha. Então aí, os grandes estão aí, os grandes disputam. Então eu acho legal. E mas é obrigação dos quatro chegar, grandes chegar. Sim, sempre chegar. Aliás, e se você for analisar, né, esse regulamento... Aliás, faz tempo que está esse mesmo regulamento, né? Eles fizeram de tudo para os quatro ficarem... Sempre para ficar os quatro. Sempre ficar na semifinal os quatro. Porque todo mundo vai ganhar dinheiro. Mas isso que é legal. Todo mundo qual que é a graça de você fazer um campeonato paulista para prejudicar um dos grandes aqui da capital? Entendeu? O ideal é você preservar mesmo aí os quatro aí numa fase eliminatória. O legal é que de vez em quando entra um abelhudo, né, no meio dele. Então, alguém para estragar. Mas o que vai dar graça no campeonato? É raro, não. Às vezes entra. Não, mas peraí. O que vai dar graça, com todo o respeito aí ao Ituano, ao Santo André, ao Audax, que vira e mexe aí, já chegaram em final de campeonato paulista, mas na boa, a graça é chegar a grandes, velho. Qual que é a graça? Pegar o Ituano pra Caimbu. Isso é óbvio. Pegar o Santo André. Não tem a menor graça. Pegar um Audax, velho. É óbvio. Que o legal jogo X. É legal, aí você pega lá Corinthians e Palmeiras numa final, pega Santos e São Paulo. Acho que é legal. Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, aí é bacana. Aí sim é o cruzamento que vale. Legal. Tá tudo pronto, seu Bento. Vambora. Queijo, salaminho, azeitona. E eu espero que o jogo hoje pro Santos seja mais confortável que pé e que sapato no pé de madame. Então, sensacional. Vamos nessa. E boa arbitragem aí pro tal de Thiago Duarte Peixoto. Vamos ver se começa legal essa arbitragem aí, velho. Tá certo. Seu estádio 97 pela Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, hein? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também aqui em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome de FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se, cara. O mano tá se divertindo aqui, viu? Top, hein, esse jogo. É muito legal, tava vendo ontem, mas não conhecia, acabei conhecendo e me apaixonei, viu, mano? Top, hein, TV financeira, crédito rápido pra você usar como quiser. Ligue, 3377888, acesse bvfinanceira.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece extra economia. E o Mano agora vem com o recado do Bozano, né, Mano? Vamos falar de Bozano. Opa, vamos. É, rapaziada, sexta-feira chegou, hein? Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Ó, por exemplo, você pega lá um amigo meu aqui, o DJ Adriano Pagani. Ele sai pra tocar de manhã, ele pega às vezes bar mitzvah pra fazer aí na festa dos judeuzinhos lá, na hebraica ali, os caras ali. Já começa ali, tipo, mó quebra-pau, a musicona lá bombando. O cara fala, pô, tô cheiroso, tô boneco. Aí ele vem pra rádio, trabalha o dia inteiro, cara. Saiu da rádio, ele olha assim, dá aquela conferida, né, levanta o braço, fala, pô, tô sequinho e tô cheiroso. Aí ele vai tocar durante a noite inteira nas madrugadas de São Paulo. Chega lá no final da noite, ele ainda pega a gatinha dele e fala, vamos dormir junto. Não precisa nem tomar banho, porque o cara vai estar cheiroso, cheiroso e sequinho, tá bom? É, moleque. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Scream for me, Corinthians! Vamos levar, vamos levar o nível do bagulho aqui, mano. Ei, vamos aí que o bagulho é louco, é isso mesmo, é isso mesmo. Se fosse o Verdão, tudo bem. Você é louco, filho. Você tá maluco? São quem na fila do pão, velho? O último campeão brasileiro, Mané. Aonde? Chupa aí. Hoje vamos oficiar aí o William Potker, né, vem depois do Paulistão, já tava meio confirmado, hoje só a Ponte Preta pronunciou. Vamos lá. E, ó, cuidado, hein? Que? São Bento. Seu Bento. Ah, Seu Bento. Lá em Sorocaba. Seu Bento. Já adianto pra você que não vai ter vida fácil. Não, né? Nem ingresso barato, né, mano? E nem ingresso barato, porque nós tá aproveitando mesmo. Mas tem que aproveitar, né? Nós queremos ganhar dinheiro mesmo. Eu acho que é uma afronta. O seu Bento, que está no mesmo grupo do Verdão. Exatamente. Mas, diga. Fala aí. Pra completar aqui, aí você já fala de uma vez. Vamos lá, a escalação aqui de estreia. É. Provavelmente será o Cássio, será o Fagner, o Balbuena, Pablo e o Moisés. Sim. Gabriel, Giovanni Augusto, né? Camacho, Rodriguinho, Marlone e o Jô na frente. Então, Bento, não tem muitas novidades aí. É, primeiro que o Jadson, quando ele estiver apto aí, quando ele assinar o contrato, ainda não assinou, né? Não. Tá pra assinar aí o contrato nas próximas horas, mas já é um jogador do Corinthians, inclusive. A camisa dele já tá sendo até comercializada na loja, no site, enfim. Mas o Jadson vai assumir esse posto aí que tá escalado o Giovanni Augusto. Você vai jogar ali com 2 volantes, você vai ter ali o Gabriel Giroto com o Felipe Bastos, tá certo? É, eu colocaria o Camacho mesmo pra estar jogando, como o Carille vai dar uma oportunidade pra ele também, porque eu acho que ele tá jogando mais bola que o Felipe Bastos. Aquela linha com os três que ficam atrás do centroavante, vai jogar pela esquerda o Marlone, pela direita vai ser o Rodriguinho, centralizado o Jadson. E na frente, a princípio, será o Jô. Mas o Casinha, ele também parece que foi cortado desse jogo, parece que tá com desconforto muscular e virou desfalque aí, mas pelo que ele apresentou já, se ele tivesse apto, eu colocaria ele pra iniciar essa partida contra o São Bento. Já que é o Jô que vai ter mais uma possibilidade, eu espero que ele se dê bem. É, com relação ao Jadson, já disse aqui, ele está fechando o contrato com o Corinthians, já, inclusive foi avaliado pelo Dr. Joaquim Grava, que inclusive disse que ele está um pouquinho gordinho. Só não foi inscrito, né? Não, ainda não foi. É, mas pode ser inscrito? Pode, até dia 4. Tanto que o Corinthians, Domênico, ele ofereceu. Entra na primeira fase? Entra, normal. É, o Corinthians, ele apontou a lista aí de inscritos aí com 26 nomes. Então ou seja, com duas lacunas aí. Essas duas lacunas aí com certeza serão preenchidas aí pelo Walter, o goleiro que está se recuperando de uma lesão, e pelo Jadson quando ele oficializar aí o contrato dele com o Corinthians. É, o Joaquim Grava aí, inclusive hoje à tarde com a gente na Fox, lá ele acabou citando que o Jadson ele precisa se recuperar ainda fisicamente também, clinicamente ele está bem, mas fisicamente ele está um pouquinho acima do peso, mas jogador aí tem aquele negócio de memória muscular. Já o cara tá voando aí igual ele fez em 2015. E o Corinthians também soltou uma nota, né, Bento? Porque desde o ano passado, existe uma auditoria na Arena Corinthians aí, e a diretoria acabou se posicionando aí através do presidente Roberto de Andrade, falando o seguinte, ó, comunico que o relatório da coordenação da auditoria da obra da Arena Corinthians e seus respectivos reflexos foram entregues ao clube devidamente encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, que levará este relatório à comissão existente para apuração de tudo que envolve o projeto Arena Corinthians. O referido relatório é muito detalhado e, por essa razão, deve ser objeto de aprofundamento de seu conteúdo por esta comissão instalada para tal e posteriores procedimentos que o clube julgar necessários. Assinado o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade. É, eu espero, sim, que essa auditoria tenha sido bem feita. Eu espero que essa auditoria passe por uma avaliação e um crivo realmente muito profundo, porque não pode, cara, uma obra custar o que custou, tá certo? Inclusive pulando etapas e ninguém freando esse aumento de custo da forma como foi feito, sendo que pode haver algum tipo de irregularidade. Eu espero que, se de fato comprovada alguma irregularidade, que o Corinthians conteste isso e não fique calado, não. O Corinthians, eu acho justo o Corinthians pagar pelo estádio o que for justo. Agora, se alguém, de alguma forma ou de outra, meteu a mão no pote ou cobrou alguma coisa indevida na Desviou, Corinthians, né, mano? Que seja punido e responsabilizado essa única pessoa. O Corinthians, ele não pode assumir uma responsabilidade por ações de terceiros. Eu acho que isso aí tem que ser analisado de maneira profunda e bem cautelosa para que não exista nenhum tipo de irregularidade. E aí o Corinthians paga o que de fato deve pagar no que inclusive se comprometeu a pagar. Eu não sou a favor de calote, nunca fui. E eu espero que o Corinthians honre seus compromissos pagando o estádio aí. Porém, o que de fato ele custou. Agora, se houve alguma coisa por fora aí... Essa é uma auditoria, novela muito então, longa, né, mano? Essa auditoria ponte aí, Motinha, aí que os culpados aí, se houver culpados, sejam responsabilizados. Agora, com relação ao Campeonato Paulista, o Corinthians joga amanhã, né? Pro bem do futebol, o Corinthians volta a atuar, porque o Corinthians faz falta no futebol, lógico que faz. O Corinthians vai pegar o time do seu Bento aí. E aqui não tem chiliquinho, não. Ah, o ingresso é caro. É caro fazer o quê? O que eu acho uma afronta também. Acho uma afronta, porque um país que tem um salário mínimo, um pouco mais de R$800, velho, a gente não pode cobrar um ingresso 100 ou 120 e achar que isso é normal. E quando a gente fala de ingresso de futebol, Domênico, a gente muitas vezes não tá falando somente de uma pessoa. Certo. É o pai que leva o filho, sim, é o marido que leva a esposa, é o pai que às vezes tem mais filhos, ou então leva a esposa e o filho. A família, cara, né, mano? Quando você leva aí, tipo, mais de uma pessoa, Domênico, possivelmente você já vai de carro pro jogo. Já tem estacionamento, tem a gasolina que você gasta, tem a comida que você come. Então, cara, o evento futebol, ele sempre foi popular. Hoje em dia ele tá passando a não ser mais. Ele deixou de ser, né? Ou seja, o que deveria estar dentro do estádio, que é o povo, tá sendo chutado pra fora. É muito caro. Tá sendo chutado pra fora e de maneira covarde. De maneira covarde. Porque o futebol, ele não pode praticar preços assim e todo mundo bater palminha e achar ai, mas é normal, porque o evento custa. Custa o cacete, velho. Custa o cacete. Aí você vai falar, ah, mas na Europa os caras vão. Pega, Domênico Gato. Mas a renda per capita, tá certo? A renda per capita de qualquer cidade na Europa. Pega o salário mínimo lá. Pega aí, a renda per capita de qualquer cidade da Europa, você fala assim, pô, vou fazer aqui uma média. Quanto que o cara ganha aqui, tipo, no a população dividida pela renda, porra toda? Tira o cálculo, fala. Essa aqui é a média de salário do europeu, vai. Vamos colocar o alemão, o inglês, o italiano. Quanto representa o ticket médio dentro de um orçamento médio da população europeia? Deve representar 1%. Se você parar pra pensar aqui, porra, isso aqui significa no mínimo 10, 15% no orçamento que o cara tem, cara. E não é nem orçamento, porque, Motinha, tem pessoas que se bobear não ganham nem um salário mínimo. Nem, cara. Não tem aí chance. Você vai falar, ah, mas se não ganha um salário mínimo não tem que estar no futebol. Tem que estar sim. Porque um cara desse, Motinha, ele não tem dinheiro pra comprar, por exemplo, um título num clube, frequentar talvez uma quadra poliesportiva, frequentar piscina. E sempre foi uma opção de lazer pro povo, né? Mas mano? É que tá, então, eu acho um absurdo, principalmente a mídia, entender como normal essa elitização do futebol. Além de nojento, eu acho que é uma afronta, cara. É uma afronta. Você vai falar, ah, mas Corinthians e São Bento é um evento pra cidade. Pô, que evento pra cidade? Evento pra cidade é se o Aerosmith fosse tocar lá, velho. Se o Rolling Stones fosse tocar em Sorocaba. Agora você vem falar, porra, um jogo do Corinthians ali, ah, vamos encarar como evento da cidade, tá de brincadeira, cara. Que tá carente, né, o povo de eventos também. É uma falta de prestígio, cara, com a população local, tanto os caras que torcem pro São Bento, quanto a galera que torce pro Corinthians, mano. Porque por mais que você diga, ah, 100, 100 e poucos quilômetros, que é a quilometragem de São Paulo até Sorocaba, tem gente que não consegue se deslocar de Sorocaba até o Arena Corinthians. É difícil, velho, às vezes aí o cara fala, porra, eu trabalho, não dá claro, pra ir, né? Eu tenho família aqui também que me impede talvez de sair por um longo período e ficar fora. O custo é muito alto. É absurdo, cara, é absurdo. Eu continuo mesmo... batendo nessa tecla assim porque eu sou povão, velho. Enquanto os caras ficam nessa pegada de tipo, ai, eu acho normal, ai, mas tem que cobrar mesmo porque o futebol é um evento que custa gourmet, caro. Né? É porra nenhuma, velho. Não pode tudo, pô. Hoje em dia, por exemplo, o São Paulo tá fazendo promoção, né, pra estreia do Rogério Ceni no Morumbi, contra a Ponte. Sim. R$30, R$20 da arquibancada. Meu, se você pegar mesmo esse ingresso, Domênico, se você pensar que um pai com dois filhos e a mulher vão ao jogo, vai dar 30, 60, 90, 120. Certo. Só de entrada, beleza? Beleza. Aí o cara vai gastar de estacionamento. Você não estaciona em volta do Morumbi no dia de jogo? Putz, por menos de 50, 50 reais. Não, é menos 50 não. Vai, 170. Vai não, é verdade. Aí você vai levar a criança... Você tem que parar lá na João Jorge Saad, meu. É, então, mas aí mas o cara assim, tem que fazer essas coisas. Aquelas transversais ali. É, mas corre então, o risco do carro risco, não estar tá inteiro. Mas você vai dar uma caixinha pro cara, 30 reais. O cara vai falar na tua eles cara. Eles pedem mesmo, pedem. Então, aí beleza, você vai. Aí, pô, você tem que dar comida. Né? Tem que dar comida pra criança. Vai dar, comprar alguma coisa. Pô, se, essa baladinha não sai menos de 300 conto, 400 conto, velho. É caro, tá caro. É caro. Mano, tem razão mesmo. E você vai na Arena Palmeiras, você vai no Corinthians. Caro, caro. É muito caro. O cara sozinho, você gasta uns 200 conto. É que o custo também cresceu, eu concordo, né? Dessas arenas novas. O conforto cresceu. Não, mas, mano, eu também entendo que não justifica. Mas é que só pra entender, né? Cresceu todo o custo, né, dessas arenas novas. A torcida do Palmeiras está reclamando também, né? Mas eu acho que você deveria, como o Mano já disse aqui, deveria destinar um lugar para um setor que o pessoal possa pagar um pouco mais barato. Mais popular. Mas, Domênico, quando eles conseguem em determinados pontos, aí você pega e fala, ah, beleza, vamos lá. Tem um setor X que o ingresso custa 30 reais. Esse setor X vai estar bombando, vai estar lotado. Esses setores mais caros, você pega lá na Arena Corinthians, o setor oeste, é o setor que destoa no estádio, cara. É o setor que não enche. Porque o é caro. É caro, é caro. Mas Domênico, o cara prefere ver vazio, né, mano? O cara que tem no dinheiro... No oeste gasta quanto, mais ou menos, mano? Para depende do jogo e da competição. Mas na média, Domênico Gato, por exemplo, o setor leste você vai pagar uns 120. É, no setor oeste você vai pagar uns 180 pau, mano. É dinheiro, hein? 160 pau. Você paga 160, 180 e mais o estacionamento? E se quer comer uma coisa? Vixe! É caro, mano, é caro. Não, 300 contas, tá quase, falando. Quase 300 individual, hein? Então, ô Domênico, você pega na Arena Corinthians, atrás do gol, mano, é o valor de face do ingresso, é que aí você tem o plano e o plano possibilita você ter um desconto, mas o valor barato de face do ingresso custa 50 pau. É. 50 pau o valor de face. Aí o cara lá tem o plano do fiel torcedor e paga 35. É um setor que é a maior procura, cara. É a maior procura. Aí você pega lá o setor oeste, vira e mexe, quando o Corinthians aí apresentava o estádio lotado, só não tava cheio aí até a tampa, justamente pelo setor oeste, que é aquele setor mais caro. Aí você fala, meio, mas... Né? É o setor do meio. Principalmente o oeste lá de baixo, que é o oeste inferior ali, é um pouco mais caro ainda. Então, cara, você para pra pensar, é um público que muitas vezes nem quer ir no jogo, cara. A meia dúzia que vão. Verdade. Então não vale a pena você ter esse setor aí, tipo, blindado. Vazio, né? Pra uma galera que possivelmente só vai numa final, velho. Verdade, você pode fazer mais barato e ganhar. Isso é louco, mano. Né? Isso é louco. Bom, não. Vamos lá, seu Bento. Agora sim. Não, Palmeiras! Fale do campeão. Vamos lá. Campeão. O negócio é o seguinte, Domênico. Ah. Palmeiras treinou na Arena, né? Onde estreia contra o... Botafogo? Botafogo. Campo tá bom? Domingão. Quase 19 mil ingressos vendidos. Cinco, né? Quase 19 mil ingressos vendidos. Só que é o seguinte, sem pista sobre a escalação, viu? Sem pista? É, a única certeza é o Praz mesmo, no gol. O resto aí ele não confirmou. Também estamos na expectativa. Quem será os 11? Vai ter surpresa. Ah, mas ali a zaga deve ser aquela lá. O Jean deve jogar na lateral. É. O Zé deve jogar na esquerda. Uhum. O Vitor Hugo deve jogar. E aí a dúvida. É. Dracena. Eu acho que o Mino ainda não joga. Não, acho jogo. Que não. Deve ser Dracena. É, tá e aí no meio, na meiuca deve ser Tietê, Felipe Melo. E Moisés. Moisés não dá também pra jogar, acho que ainda. É. Aí deve ser o Veiga. Que veio lá. Exatamente. E na frente os três. Dudu. Barrios o... e Roger Guedes. Não sei se é o Barrios, não, hein? Acho que o William já não pode jogar? Já tá. Capaz do William estrear, então. Será? Pode ser? É, pode ser. A dúvida deve ser sair. Existem algumas dúvidas aí, né? Um da zaga, né? Ou Dracena, ou o Thiago, não deve jogar o Mina, né? Deve ser um dos dois. Eu acho que a dúvida deve ser essa. E na frente o Veiga, né? Que deve isso jogar aí. O Guerra não pode jogar ainda, né? Não. Não, então. Tá aí, né? Eu acho que o Guerra tá sem visto, né? É. Hã? Ainda não tá sem visto. De trabalho? É. Bom, é isso aí. Sem visto. É o seguinte, esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Deixa eu falar de extra aqui, porque é o seguinte, olha, volta às aulas, tá começando, né, as aulas aí, então tá todo mundo voltando de aula. Volta às aulas nesse ano de 2017, é no extra, hein, sabe por quê? Porque lá tem uma infinidade de ofertas pra você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar a nota mais alta em economia, hein? Olha só essas ofertas que legais, olha, estojo escolar xadrez por apenas R$ 4,99, lápis de cor, cor amor, com 12 unidades por apenas R$ 4,29. Caneta esferográfica Molin com 3 unidades por apenas R$ 2,69. Caderno Jude, 1 quarto, 96 folhas, brochura, capa dura, por apenas R$ 2,69. Papel Seninha A4, 75G sem folhas, várias cores, por apenas R$ 4,99. Cola Escolar Tenaz, por apenas R$ 2,59 e mais. Tudo que você precisa para começar o ano com a casa organizada também está lá no Extra, viu? Olha, por exemplo, caixa organizadora Flex Cristal, 29 litros, por apenas R$ 19,90. Varal de teto, 120 centímetros por 56 centímetros. Finlandec, por apenas R$ 39,90. Opa, vou lá. Legal, né? Tá precisando no varal? Tô, caiu meu. E cesto telado, é bem legal, 60 litros preto, por apenas R$ 19,90. Tapete para banheiro, muita gente precisa de tapetinho para banheiro. Ah, é bom, para escorregar. E esse aqui é bom, é o Chunky Loop Finlandec por apenas R$ 25,90. Olha só as ofertas, aproveita, cara, aproveita. Você merece extra economia, meu amigo. Esse é o Estádio 97, na Energia 97. E deixa eu dar um recado bacana também aqui, afinal de contas, um navio do Energia na Veia vem aí e vai ser muito legal para os ouvintes do Estádio 97 aí. Olha que bacana. Você que gosta aí de um cruzeiro, não é verdade? Você que gosta de festa bacana, legal, gosta muito de música e principalmente de um belo cruzeiro e principalmente de shows legais. Ano que vem, aliás, ano que vem não, agora, é que eu tô deixando... Você tá de férias, né? Eu voltei de férias, tô com a cabeça no... Nesse agora, março! Agora, março, mês que vem! Exatamente. Março, agora é dia 17, é isso? Tamo lá, vamos tá lá, ô oh, meu Deus. Olha aqui, ó, te pegar de ansioso, velho. 17, 18, 19, cara. Já comprei a sunguinha nova. É, de março, chegou o navio da véia, tá pertinho. Aliás, dá tempo ainda de você comprar a sua cabine, hein? Corre pra comprar. Você vai ter dois super shows, tá bom? O 13º já chegou lá no final do ano. Você guardou, agilizou suas compras aí, olha só. 3 dias, 3 noites, no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. Cruzeiro temático, com atrações especialíssimas. RPM. Imagina você em alto mar curtindo o show do RPM, hein? Minha nossa muito senhora. Legal. E Capital Inicial. Cara. Olha, é legal. Mas olha, é imperdível, cara. Se você ainda não foi em um cruzeiro, é a sua oportunidade agora, porque nós estamos com uma promoção bacana pra quem ligar agora. Promoção bacana, liga lá que tem promoção bacana pra você. Só lembrando também, né? É que você pode levar sua família também. Você pode parcelar sua cabine em até 12 vezes sem juros. Olha que promoção bacana. 12 vezes, você começa, vai lá curtir, vai pagando devagarzinho. Liga lá na promoção, o pessoal tá lá pra te atender agora. Tem gente pra te atender, é só ligar agora lá. Plantão de atendentes trabalhando nesse momento pra fazer aí e vender o cruzeiro do Energia na Via Cabine. Ó, 3624-9007. 3624-9007 é o telefone para você fechar agora o navio do Energia na Veia. Não deixa para depois, tá bom? Navio do Energia na Veia é uma... Vou dizer uma coisa, eu falo para todo mundo e digo... Muito top, muito top. Lá você purifica a alma, RG. Sim, eu sei. Não é verdade? Comida boa, lugar, as piscinas, os shows. A alma e o estômago. Você se diverte, você pode levar sua família, porque tem tantas opções pra família inteira, velho. Verdade. Teu filho vai brincar, vai ficar na piscina. Ó, aquela piscina que tem aquele tubo água que sai da água e volta. Show. Pô, banheiro. Ô, legal pra caramba, velho. Cassino. Você gosta de cassino? Tem. Tem show, vai ter show do Rudy Landucci. É verdade. Tem tanta coisa pra fazer. Tem o da Fórmula 1. Né? Ah, é o simulador, meu, aquilo é sensacional. Pô, tem restaurante, então. Ó, pô, a noite inteira, a madrugada inteira, você come pizza feita na hora. É. Puta, os caras italianos mandam bem pra caramba. Eu vou dizer pra você que é uma cidade em alto mar. E aquela varanda lá. Legal, né? Sensacional. Verdade. Tudo e ó, tem uma promoção bacana, você compra cabine interna, você vai pagar o preço da cabine interna. Eita. E leva a cabine externa. Com varanda. Com varanda. Com varanda. Essa é a promoção bacana que tá rolando agora. 3624-9007, fecha. Comprou a cabine interna, que é um valor bem menor, você vai ganhar a cabine externa com varanda. Liga, corre, porque tá acabando, cara. Se não me engano, é mais de 90% já vendido, hein? Se não me engano, é mais de 90% das cabines vendidas. Tá acabando, cara. Tá terminando. Aí vai chegar na semana, eu queria ir. É, não vai nessa não, hein? Tá bom? E eu digo pra todo mundo, hein? A festa mais legal de todos que eu já fui em toda a minha vida... São as festas da fantasia, que acontece na segunda noite, muito legal. Ela leva a sério, hein, velho? Meu, é muito legal. E claro que o vencedor da melhor fantasia vai ganhar uma cabine pro ano que vem no próximo navio. Oh. É sempre assim que funciona. Então, olha, não perde tempo não, né? 3624-9007, telefone da promoção, pra você poder fechar sua cabine, tá certo? Vamos lá, então? Bora. Vamos lá pra primeira ligação de hoje, 3284-7097. Só lembrando, hein? Ligando aqui, dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Lembrando que todo mundo concorre a uma camiseta do Estádio 97. Isso. E entrando no ar, na verdade, só lembrando, dizendo assim, ó. Parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos. Parabéns, Estádio você 97, vai... pelos 18 anos. Se você falar o que o RG disse agora, você vai estar conosco dia 16. É a semana que vem ou a outra ainda? A outra. Né? A outra, né? A outra, a outra. É, não é nessa próxima semana, não, nesta outra quinta. Na próxima quinta, dia 16, sim, estaremos fazendo o programa ao vivo da Audio Club, que é muito legal. A Audio Club, que nós vamos ter a festa da véia. Depois do navio, teremos a primeira festa do ano da véia. Vai ser lá, na Audio Club. Vai ser muito legal, tá bom? É, então você entra no ar dizendo parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos, vai estar junto com a gente fazendo o programa ao vivo de lá. Happy Hour do Estádio. Happy Hour do Estádio, muito legal. Já tivemos um ano passado que foi muito legal, né? Sim. Foi lá no Honda Hall e foi sensacional. E vamos ter esse segundo que vai ser bacana também, tá bom? Participe! Vamos lá, Estádio 97, primeira ligação de hoje. Vamos que é sexta-feira, sextou. Ah, hoje o bicho pega. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com. Ponto BR, vamos lá para as Drubal, vai as Drubal, é os cachorros hoje? É, deixa eu ver. Deve ter. Ai, eu adoro. Que diabo é isso? Que cachorro é esse aí? Ah, esse pode tá ser um Rottweiler. Dog alemão. É, tá de cachorro grande. Dog alemão? Não. Esse é o Bassê. Jura? Bassê. Faz cachorro grande, é. É boss. É, precisa dar bala de precisa dar bala de hortelã. É grande, é? É, mais ou menos. É, mais ou menos, né? É médio, é médio. Ele tem aquele gordão. Alô? Precisa dar uma bala de hortelã. Vou te dar um cachorrinho. Não, não quero. Apartamento, você não curte? Não, eu adoro cachorro, mas não dá pra ter, né? Com um mastinzinho no apartamento. Mastim? Minha filha tá louca pra ter. Você tá louco, Domênico? Mastim é do teu tamanho, mastim napolitano. Alô? Você tá louco? Não dá, não dá pra ter. Piotinho de mastim no apartamento. Alô, quem fala? Pedro Salma, feliz aniversário, Estádio 97, 18 anos, maior de idade. Aê! Era parabéns, mas falou, mandou um feliz aniversário, tá bom, valeu. E tá. O nome dele? Manda teu nome completo pra você estar com a gente lá dia 16. Obrigado, dia 16 é nóis. Fala aí, qual o nome? Pedro Salma. Pedro Salma? Isso. Só isso? Só isso. Quantos anos, Pedro? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico, é. Ô, RG, mas 3.3 é legal? Ah, 3.3 é bacana, hein, Domingo? É bacana, é. Ô, é legal, é confortável, hein? Ah, é? É, mais confortável que o sapato no pé de madame. Sensa, salvou a hora, cara. Salvou bacana, a hora. Bacana, bacana essa idade aí. Boa, velhote, boa, velhote. Sensacional. Ô, RG, você que era um estudioso, inclusive, de... Você fez curso de teologia. Quem? É, sim. O RG. Sim. Pedro, naquele quadro da Santa Ceia lá, ele estava posicionado onde? Ao lado do homem. Pedro estava... Aí ferrou, hein? À direita ou à esquerda? Pedro não estava lá não, viu, mano? Não? Não. Pelo menos que eu me lembre, não. Como não, mano? Era o jantar com os homens? Pedro, não, mas Pedro não tá... Pedro não tava lá, não. Com os homens, velho. Tava lá sim, tava lá sim. E se Pedro... tava, como não tava, onde mano? Tava? Santa Ceia aí era Jesus com os apóstolos jantando. E se Pedro estivesse, tava do lado esquerdo, mano. Mas se tivesse, RG, você me decepcionou agora. Pedro era Judas, rapaz. Não, Pedro era Judas, mano, tá louco. Não, esquerda é Judas, Motinha. Ah, mas não era só Judas que tava aí à esquerda, né, velho? Ah. Tava atrás dando uma dedada, mas isso... Tá bom. É... Ô, velhinho, qual que é o bairro que você mora aí? Moema. Ô, Benjinha, Moema. Eu? É. Eu? Moema. Ah, é aquela dos pássaros, amigão. Mas já matou a cesta. É, bem te... Tá sempre assim. Roxinol. Roxinol. Matou a cesta, hein? Olha, vou te dizer, vocês brincaram que eu tirei um monte de dia de férias, que eu tirei só 30... O outro ali, se matar todos os dias que ele não vem, velho, vai dar mais de 100. 100 dias. Porra! E o Ale? Putz, cara. O cara começou ontem. Nem conhece, nem... O Ale trabalhou 2 dias e reivindicou. Porra, 15, velho, de férias. Caçamba, velho, é brincadeira. E a avó? A avó tá com continência. Se somar, a avó pra cada um mês, a avó fica 30, velho. Brincadeira, viu? A avó falou que esqueceu de comprar... Tá aparecendo, viu, meu velho? A avó esqueceu de comprar fralda, não pôde vir. Ela tá com continência. Ô, velhinho, e o time? Tricolor Paulista. Tricolor, ah, São Paulista. Paulo, como Tricolor. E aí, Tricolor? Muita esperança aí no nosso mito? É o que resta, né, Motinha? Esperança, né, cara? Não tem outra saída. Sim. Acreditar no cara, o cara tem qualidade, tem história no clube. Tem estrela, né? Tem estrela. Tem vontade. É, né? Tem o nariz grande também. Também. Tem muita coisa, né? Então, ele tem tudo isso, mas precisa ter jogador, né? É. Isso. Ah, isso então, tá contando com os meninos da base. A pergunta é essa. Até quando, né? Você acha que vai até quando, assim, a paciência da torcida com toda a situação do Rogério, se o time começar indo mal? Ah, não, a paciência da torcida não dá pra você metrificar, né, Motinha? Não é um negócio se quantificar, tem paciência, não tem paciência. Tem que dar tempo pro cara trabalhar. Se fosse outro cara, se fosse o Pepe Guardiola tocando o time do São Paulo, será que a torcida de São Paulo ia ter pouca paciência com o cara? Não pode ter essa análise. Tem que dar tempo pro cara trabalhar, tem que dar plantel pra ele também. E entender, né, as ferramentas que o cara tem, né? É, botou 50 quilos de filamion no bolso agora. Tem que pagar as dívidas, tá com um buraco de 17 lá. Esse é o orçamento de São Paulo de 2017. Não, paga o buraco... não, peraí. O buraco é de 67 no final do ano, até o final do ano, pra... É, equilibrar as contas para não ficar em déficit, entendeu? Passando 0 a 0. Entrou 50, fica 17 para trás, certo? É, certo. Então, mas ainda não vai entrar tudo, né? É aquela história, porque eu acho que no meio do ano o São Paulo vende o Rodrigo Caio. Certeza. Jogador de seleção, já tem time italiano já mandando proposta, falando que vai querer conversar no meio do ano. Eu acho que o Rodrigo Caio vai embora e aí as contas vão ser. A questão toda aí. É que também tem um outro fator que está correndo por fora, que esse ano é ano de eleição, né? Sim. Então, eu acho que tem aquela questão assim, os caras estão preocupados também, o Leco, que é o seguinte, pô, se o São Paulo fizer um bom campeonato paulista, pô, minha eleição é outro, né? É outro parâmetro, a minha propaganda é o São Paulo, é o São Paulo de agora. Né? O Leco é muito largo, né? O Leco é muito largo. Então, deu muita sorte, puta merda. Né? Não, ele deu sorte, não. Ele foi esperto. Ele chamou o Rogério por quê? O Rogério é um escudo, velho. Né? Exato. O Rogério é um para-raio de. É um para-raio de. Como é que tem fala? Tamanho, né? É um para-raio gigante. Se tiver em crise e tudo, vai cair em cima do Rogério. O Rogério vai bater no peito. Fala, ô, eu que tô mandando aqui, velho. Ah, ele só não atrapalhando lá a galera do futebol lá já tá bom demais. Sim, né? Se ele deixar correr a história e o São Paulo começar a ir bem no Campeonato Paulista e chegar numa semifinal ou numa final, já vai ser uma grande vitória, entendeu? E isso pro Leco, dentro do clube, é uma propaganda, entendeu? Então isso pros caras que estão lá, né, os Vô Mauro da vida, já é muita coisa. Então... A questão é, será que o Rogério vai conseguir dar liga nesse time com a molecada, né? O São Paulo subiu 12 moleques, né? 12. Então... 12, 12! 12, né? E é difícil você conseguir dar liga num time novo, né? Com valores jovens e acreditar nesse time. É que o São Paulo vai medir, vai ter o Campeonato Paulista, eu acredito, para medir exatamente como é que vai... Porque a ambição do São Paulo, claro... aposto que o Rogério vai querer muito, vai lutar muito para conquistar ou para ganhar esse Paulista. Mas o grande objetivo do São Paulo, com certeza, será um Brasileirão que vem aí pela frente. E a medida, né, o tratamento que vai ser dado no Paulista é para medir exatamente o que vai fazer lá no Brasileiro, né, cara? Acredito que é isso. São 4 torneios esse ano que o São Paulo disputa, certo? Sim. Sul-Americana, acho que todos Copa disputam, né? Todos Sul-Americana, disputam. Copa do Brasil, Brasileirão e Paulista. Eu acho que pro ano, se o São Paulo. Sul-Americana e Copa do Brasil, não. Sim. Sul-Americana e Copa do Brasil? Sim, esse ano sim. Quem disputava a Sul-Americana não disputava o Brasil. Não. Disputa sim, até que o Flamengo ano passado, ele foi eliminado na Copa do Brasil pelo Fortaleza e depois ele entrou na Sul-Americana e perdeu pro Palestino. Ah, o Corinthians, tanto é que o Corinthians ele pega a Caldense. Mas foi eliminado, né? Numa. Não, mas o Corinthians... O Flamengo foi eliminado e foi para a Sul-Americana, não era? Domênico, o ano passado mudou, era assim, mudou, hoje Domênico. Mudou. O Corinthians, então, antes era assim. Agora, o Corinthians ele participou do sorteio, tanto é que vai pegar aí a Laú pela Sul-Americana e ele já participou do sorteio do ano passado aí da Copa do Brasil. O Corinthians pega a Caldense. Estranho. Agora, a Sul-Americana, ela dura o ano inteiro, é igual a Libertadores. Tiveram as mudanças, porque ela também dá... dá direito a vaga. E ela é maior. E a premiação também. E ela é maior caras, também, né? Os caras aumentaram, né? Então... E tem mais clubes também? Sim. Ah, né? Sim, sim. Com certeza. Tá bom. Ó, você... Quem que você gostaria de um atacante no São Paulo? Atacante no São Paulo? Tá merda, né? Não tem no mercado, não tem opção. Não tem, né, velho? Esse que é o problema também, né? Não é só ter o dinheiro. É, vai buscar quem? E quem tem, custa muito caro. São Paulo quer o Rogério, né? O Chaves pode ser o que for, mas o Chaves... Dois meses que o cara fez gol lá, a torcida queria... Pô, Chaves no céu e não tinha nada mais, era o melhor cara do mundo. É porque o Chaves perde muito gol, né? Então a torcida fica meio assim com ele, né? Mas aquela questão... O cara da garra, você vê o sistema de estádio de ver o jogo, o cara corre o campo inteiro. O cara volta pra marcar, o cara faz a cobertura na lateral. Ele comparece no jogo, ele participa do jogo. Não dá pra você pegar um prato da vida, desculpa, eu vi vocês falando na abertura do programa, o Mano falou, o prato não tem nada demais, hein? O prato não tem nada demais. Ah, é, jogador como não tem. Bom é o Gilberto e o Chaves, vai te catar, ó. Você tá louco, não tem nada demais. É, mas é a opinião dele, cacete. A opinião dele eu não concordo, eu vou dar uma jorrada nele também. Ah, você tá louco? O prato não tem nada demais, quem tem é o Gilberto, velho, vai te catar, ó. Não. Então, tá vendo? Eu não falei que o Gilberto tem, só falei que o prato não concordo não, hein. Talvez ele tá falando que o prato não vale. Os dois melhores centroavantes hoje do futebol brasileiro são, pela ordem, Lucas Prato, seguido pelo Ricardo Oliveira. São os dois melhores. Sem dúvida. Ricardo Oliveira tá acima do prato muitos anos. Não acho. Muitos anos. Não acho. Já esteve, hein? Hoje não. Pergunta pra RG se ele não queria, se ele queria continuar com o Ricardo Oliveira ou com o Prato. Eu tô satisfeitíssimo com o Ricardo Oliveira. Mas se pudesse hoje trocar, você trocaria? Ah, trocar não. Se eu não tivesse o Ricardo Oliveira, eu gostaria, gostaria do Prato em comparação a qualquer outro. Agora, tendo o Ricardo Oliveira, não. Olha, agora, você gostaria do Sassá, aquele do Botafogo mandado embora lá de lá? Os caras não querem mais saber dele? Assim, ó, olhando o futebol do cara, tá bom, vai. Ele tá nivelado com o Gilberto, com o Chaves. Só que o extra-campo do cara é horroroso. Ó, ele pisou feio, deve ter pisado feio na bola, hein, cara. Você gostaria dele, mano? Então, Motinha, acontece o seguinte, foi uma... O que aconteceu lá, mano? Uma sequência de fatos aí que fizeram com que o Botafogo desligasse o Sassá. E possivelmente ele vai ser negociado, inclusive o empresário dele parece que falou que tem uma proposta da China. É, pô, o Botafogo dá um azar, né, velho? Foi com o Jobson, né? É brincadeira. Agora é o Sassá. Mas com relação ao Sassá, fora outros episódios, já pegou muito mal uma foto que ele postou numa rede social dele o ano passado, segurando calhamaços de dinheiro, tá certo? Isso daí pegou muito mal. Tanto é que ele deletou a foto, ele foi repreendido pela diretoria, a diretoria do Botafogo deu uma prensa nele. Aí ele acabou deletando a foto aí e não falou mais nada a respeito dessa situação, mas ali já ficou uma mancha contra ele. Agora esse ano aí foram consecutivos atrasos, parece que ele não cumpria o que era determinado em treinamentos também, não era um jogador que se aplicava demais, e a diretoria foi meio pegando o bode, assim como o técnico do Botafogo, Jair Ventura, também. Razão, né, pô? E acabaram aí meio que dando uma escanteada nele, tanto é que não escreveram ele nessa primeira fase, cara, da Libertadores. Ele nem inscrito foi. E ele tá afastado por tempo... Foi. Ele foi bem, cara. Foi. Mas é que tá, cara. Dentro do cenário ali que o Botafogo vivia, Sassá, Neilton, Pimpão, o Camilo, o Luiz... Luiz Ricardo, acho, o lateral direito aí, até se machucar também. Sim, esse mesmo. Até se machucar também, tá fazendo parte do elenco, lá tava jogando bem, o Emerson Silva. O Jair, ele conseguiu colocar o Botafogo numa situação que ninguém acreditava. Botafogo era cotado por muitos, inclusive aí já no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, como um dos possíveis candidatos ao rebaixamento. Ah, ia cair. O Jair chegou lá, mudou a história, mudou o cenário, colocou o Botafogo numa posição intermediária aí no campeonato, tanto é que conseguiu vaga para Libertadores também. Bacana, legal, show de bola pro Botafogo. Mas o Botafogo precisava se reforçar. Eu, sinceramente, RG, não abriria a mão do Sassá. Não abriria porque é um cara importante dentro desse contexto que o Botafogo vive, cara. O Botafogo não tem dinheiro pra contratar grandes nomes. Contratou o Montilho, é verdade? Sim. Mas o Botafogo depende muito. Já ainda mais depois de ter perdido o Neilton pro São Paulo. Perdeu o Sidão pro São Paulo. É complicado, cara. Se você começar a abrir mão aí, por mais que o moleque mereça tomar uma prensa, eu concordo que merece. Mas dá um chacoalhão, mano. Mas não pune o clube. Não pune o clube porque precisa do cara, velho. Uma coisa é você pegar e falar, beleza, vou dar um pontapé na bunda desse maluco que eu não preciso dele pra nada. Mas não é a situação do Botafogo, velho. Mas como é que você faz? É ruim, né, mas véio? Como é que você faz com um cara que de repente eles estão tentando acertar e o cara não aceita, não se acerta, não compromete o grupo, cara. Porque aí o outro também começa a ver que o maluco faz tudo o que bem quer, do jeito que quer, a hora que quer, e porra, nada acontece. Quer dizer, é complicado também, né? Ah, mas eu acho que é embaçado. Era a situação do Michel Bastos no São Paulo. É uma laranja podre ali que tá fazendo nada com nada, mas fica difícil. Vai queimando, né? Fica difícil pra administrar, cara. Já é duro. Grupo de imagina, jogador, moleque, ganhando dinheiro, né? Aquele status do cara. Ainda vê o outro deitando e rolando e nada acontece. Pô, mas abrir mão assim do Salotelli é embaçado, velho. Vai deixar com embora. Como é que é o nome dele? Você tá louco. Sassalotelli, tá velho. Lógico que é. Ah, é tão louco quanto, né? Tão louco quanto. É. Oh, mas eu vi os caras criticando aí, ô amigão. Todo mundo falando a respeito daquela foto que ele postou aí. Os caras, mas pô, é absurdo. Ah, é isso, é aquilo. Cara, o 50 Cent faz a mesma coisa nos Estados Unidos, todo mundo acha legal pra cacete. O Tupac fazia a mesma coisa, todo mundo, nossa, o Tupac era o cara. É, e assim outros rappers também. Então a influência desses moleques, mano, são esses rappers americanos, mano. Você pega esses raps americanos aí, se você for parar pra pensar no pé da letra, o rap brasileiro tem muito mais conteúdo do que o rap dos caras lá. Ah, igual. Não, é diferente. Mesmo. Sabe por quê, tá Domênico? Louco, mano. Não. Os caras começaram muito tempo atrás. Mas é que tá, o rap de lá, Domênico, é falando, eu tenho dinheiro, eu vou urinar na cara do meu ex-chefe. Não, nem todos. É mais ou menos assim, velho. Nem todos. O rap brasileiro, mano. Eu vou urinar na O rap brasileiro, mano, tem muito mais conteúdo do que o rap americano. Não tô falando de todos os rappers americanos aí. Claro, tem rappers americanos aí que eram demais, cara. Mas você pega esses caras mesmo hoje em dia, mano. É só os caras lá com dentão de diamante, sabe? Andando de Ferrari pra lá e pra cá, velho. Aqui, mano, relata a real situação do Brasil, mano. Aqui o rap tem conteúdo, mano. Aquele rap que os caras cantam aí que toca em rádio, velho, na boa. É falando, vou pegar a morena, vou pegar a loira, eu vou colocar mais um meio de diamante. Mas você acha em sã consciência que o Sassás escutou o Tio Pet e você entendeu o que o cara tá falando? Não, mas é que tá, mano. É, a questão não é essa. Se o cara... Eu vou pegar meu bolinho de R$1.000. Não, mas o amigão, se você olhar, por exemplo, um clipe feito por qualquer rapper americano, o contexto é todo esse, mano. Você pega lá aquele meio Weber lá, que é um idiota também. Ele faz isso, cara. Então a influência que esses moleques têm, eu também acho que ele agiu errado, Regi, ainda mais num país de contrastes como é o nosso. Quanto menos você mostrar que tem, melhor pra todo mundo. Porque chega a ser uma afronta também, né, cara? Não precisa, né? Mas tem que entender também o contexto também desse moleque, mano. Qual que é a realidade desse cara aí? Que amparo familiar que ele teve? Como é que ele foi criado? Embaçado, velho. Não dá pra criticar. Também tem aquela questão, né, mano? Os caras perdoam uma vez, perdoa duas, perdoa três. Aí vai tomando uma proporção gigante, que chega uma hora pra... do elenco... Não pode deixar contaminar. Exatamente. Mas deixa o Sassá de lado, deixa ele abalançar o leque de dinheiro dele lá na China, que ele vai se dar melhor. A questão é assim, vocês não pararam pra pensar. O São Paulo precisa de centroavante? Precisa. Mas o São Paulo na época do Hernani, quem que era o centroavante em 2006? Aloysio Chulapa? Isso, ele era mais um pivôzão, né? Pivôzão. São Paulo foi tricampeão brasileiro sem centroavante. Sem centroavante de natureza, assim, de vai. Um Chaves da vida faria a função do Aloysio. Você compõe o meio de campo com o Hernanes e com o Justiça. Acabou o problema do São Paulo. Mas eu concordo com você. A questão de querer centroavante ou ter centroavante, se você tem um time que não necessita do centroavante, tá tudo certo. Entendeu? O Barcelona do Messi, antes do Suárez, jogou sem centroavante quatro anos foi tricampeão mundial. Tudo depende do time que você tem na mão. Se o Rogério Ceni entender e acertar esse time sem um centroavante, o São Paulo não vai precisar do centroavante. Lógico. Essa é a questão. Se começar a vingar o Chaves, o Neilton lá na frente, tudo, acabou a história do centroavante. Tudo é uma questão. Mas eu acho que o São Paulo vai sim. Pelo menos pro Brasileirão, eu acho que o São Paulo vai buscar um centroavante de peso, sim. Agora talvez não consiga. Mas eu acho que pro Brasileirão, o São Paulo vai atrás. Mas, ô Mota, eu gostaria mais esforço do Hernani. Ó, você pega lá, time igual do Santos, um time igual do Santos, se não joga o Ricardo Oliveira, e você coloca mais um atacante ali que pode ser móvel, eu acho que você não sente tanta falta. Você não sente. Porque é um time que cria muito, é um time que dá opções. Agora, um time igual o São Paulo, um time igual um Corinthians, se não tiver um centroavante, tá morto, velho. Mas, de repente, a gente não sabe se o time do Rogério vai jogar assim. Com certeza mas jogará. Mas, Mano, peraí, é que tá falando um negócio. Um time que, assim, é pouco dependente do meio de campo. São Paulo e Corinthians dependem menos do meio de campo, existindo um centroavante. O Santos tem um meio de campo fantástico. Se falta um meio de campo fantástico do Corinthians, com o Jadson entrando agora, que eu acho um puta nome, e vai cair com uma luva no Corinthians, vai arrumar o meio de campo. Você traz o Hernanes ou o Jusilei para arrumar o meio de campo do São Paulo, você independe do centroavante. O centroavante vira coadjuvante. Eu acho. Sim. Eu tenho a minha leitura. Virou, você está num meio de campo sólido, quatro caras bons ali, dois marcando, dois armando, e volantes que chegam. Vai precisar ter um empurrador de bola, velho. Se você não tiver qualidade naquele setor, aí você tá morto. É. Não adianta você criar e ter um jagunço ali na frente, que a bola vai cruzar na frente dele e não vai conseguir empurrar pra dentro. Você não pode perder as oportunidades, né? Você começa a perder duas, três, quatro oportunidades, aí mata o time. Boa noite, Mota. Boa noite, Domênico. Boa noite, RG. Boa noite, mano. Boa noite, Vilela. Calma. Boa noite, Ale. Tá beijo. Boa noite. Boa noite, Rudy. Boa noite. Que isso? Tá louco, velho? Você tá dando boa noite pra quem não tá aqui? Você tá louco? O cara deu oi e deu tchau já. É. O corpo presente. É. Você tá vendo espírito, velho? Hã? Você tá vendo espírito, dando boa noite pro... Eu vejo espírito. Você consegue ver onde eles estão agora? Ele vê. Do meu lado esquerdo tem espírito de porco. Ele vê espírito. Espírito de porco. Ele vê na sua frente. Ele vê espírito e nariz. Espírito de bomba. Sou eu. Mas você sabe, o Pedro, eu peguei o papo e tá bom demais, né? Essa discussão aí, porque é verdade, tem times que às vezes não necessitam do centroavante. É, e um time de São Paulo que foi muito sucesso na história, que não tinha um centroavante, não tinha. Não tinha um camisa 9. Foi o São Paulo campeão do mundo de 92 e 93. Sim. Porém, lembro muito bem lembrado pelo Mano, quando você não tem o centroavante, que é o fazedor de gols, o entorno tem que ser muito bom e o entorno tem que ter jogadores que sabem fazer gols. Então aquele, eu não sei se o Pedro é mais velho ou não, mas não sei se você lembra, né, Pedro? Novo também. Eu lembro muito. O Miller nunca foi centroavante. O Miller era um segundo atacante. Eu também sou 7, não. Mas sabia fazer gol como ninguém. Sim. O Raí, precisa dizer alguma coisa? Não. Não. Palinha. Todos esses três eram jogadores que sabiam fazer gols, principalmente o Miller e o Raí, né? Sim. Então, ok, essa ausência do centroavante, ela não era tão sentido, porque alguém ocupava aquele espaço na evolução de jogo, servia às vezes como pivô e etc, aparecia para complementar a gol. Nesse São Paulo, levando em conta hoje esse elenco, primeiro que, assim, é lógico que lembrar daquele São Paulo e colocar como parâmetro é até covardia. Sim. Mas o problema é saber desses que estão no entorno, que lógico, não tem aquele mesmo nível, mas desses que estão no entorno, como Wellington Nem, como Luiz Araújo, como Cueva, quem deles é bom definidor a gol? Quem? Quem deles tem característica de fazer gols como tinha Miller e Raí? Quem? Não tem, né? Não dá. Então, assim... Ok, dá pra jogar às vezes sem o 9, que nem o Barcelona também um tempo atrás jogava sem o tal do 9, mas gente, olha, não podemos esquecer, futebol ainda é um jogo que se define fazendo gol, nem que pois você só faça um e não tome nenhum, mas você ainda precisa saber fazer gol, e hoje é tanta carência de saber de nego que sabe fazer gol, que ganhou relevância a tal da bola alçada na área com o nego grandão e bom de cabeça. Pois é. Né? O Sombrão, pegar uma referência. Vamos lá. O ano passado, o artilheiro da temporada foi o Calendo, certo? Com 16 gols. Sim. Não, ah, ok. E o vice foi quem? Não foi o Chaves? Foi o Chaves, com 12. Alguma coisa do gênero? Não, é por aí. Você tem certa razão. É mais ou menos por aí. Agora, assim, a nossa base de comparação, ano passado, São Paulo acho que fez 80 gols na temporada inteira, eu acho que, assim, dá pra chorar uma champanhe de felicidade. Porque eu não acho que fez 80 gols. Não, São Paulo do ano passado, pra fazer gols, era um dos piores do Brasil. Ele tinha um ataque, acho que tão ruim quanto o Santa Cruz. Você falou uma estatística aí. Não, é pior que o Santa Cruz. Era pior que o do Santa Cruz. E o que melhorou daquele ataque? Chegou o Nem, ok. É. Chegou o Nem. Apoio, né? E o Cícero? Neilton. Não, desculpa. Calma. A gente não viu ainda. Mas o Neilton não é considerado titular no São Paulo nem agora. Mas quem começa é o Luiz Araújo, né? Você apostar no Cícero é uma coisa, você apostar no Nem é outra. Agora, pô, no Neilton você tem Neilton que esperar. Não dá, hein? Tem que esperar um pouco. Vamos esperar um pouco e bota e espera aí. Ué, mas hoje a gente tem que esperar. Não, mas quem tá lá, o né? Neilton é goleador? É fazedor de gol? Não é. Desses que chegaram, quem é o cara que sabe mais fazer gol ainda, que apareceu fazendo gol? É o Cícero. Não pode não pode cometer o mesmo erro que cometeu com o Wesley, né? Achar que é o cara, não é. Mas enquanto não contrata um centroavante, aí eu acho que o Gilberto é melhor que o Chaves nesse quesito de fazer gol. Também acho. Eu acho que o Gilberto... Rogério deveria insistir no Gilberto. Eu acho que aquela presença de área, sabe aquela última bola empurrada? Sim. Ainda acho que o Gilberto, a margem de gols perdidas em poucos jogos do Gilberto, aquela proporção é menor que a do Chaves. Chaves, para fazer um, ele perde 5. O Gilberto, ele para fazer um, ele perde 3. Então vale a pena apostar no Gilberto. O Chaves compõe meio de campo, ocupa lateral. Então, talvez pro esquema tático do Rogério, que vai ser meio que um ataque meio indígena, ataca todo mundo, defende todo mundo, eu acho que o Chaves vai ser titular. Tá certo, então. Amigão, tá bom? Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Fica aí sempre na Energia 97, tá? Valeu, Jô. Pô, cara, eu ligo todo santo dia. Hoje eu consegui tomar um susto com esse cachorro latindo na abertura do programa. Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas aqui. Posso? Manda. Pode. Ó, queria mandar um abraço primeiro para o nosso amigo Léo Seolin, que é o dono daquele Instagram. Um grande beijo. Daniel Perrone, São Paulino, amigão meu, também um Dani. De vocês, aí, o Dani, gente finíssima. Pra turma aqui do Monsters, S.A., Mimimi, é um grupo de WhatsApp, só tem safado, nenhum vale um real. Pessoal do Buzo, a minha irmã, Ana Paula Salma, que ela apresenta um programa na UTV, só sobre o São Paulo, top de bola o programa, show de bola. E a minha irmã é tua amiga, Motinha, ela acabou de mandar pra mim, inclusive. Ah, é? Motinha, pegador. Você tá louco, é amiga. Amiga. Motinha, pegador. Ó, cunhadão. Amiga não quer dizer nada. Motinha, pegador. Ela falou que eu ia te prestar a calcinha depois, Motinha. Tá bom. Ou se você engravidava agora, ela, só pra ele largar não ser tonto. Eu não vou falar os logos dos merchants, que eu não sei, mas parabenizar todas as empresas que patrocinam vocês e dar a oportunidade pra alguém que lembra os logos falar e ganhar o prêmio. Mas boa. Você vai no happy hour com a gente. Você falou pelo aniversário dos 18 anos. Primeiro eu falei, vou sim. Com certeza. Pode levar um acompanhante. Mas é pra ir, hein? É. Claro. Tem cerveja? Opa! Tem de tudo, velho. Pô, pagando tem tudo. Pagando tem tudo. A gente só vai estar lá. Você leva paga a bebida, véio. Você paga. Me leva din-din, velho. Coisas estranhas, acho que o Benja se encarrega. Dinheiro aqui não tá faltando, graças a Deus. Amém. Isso aí. Amém. Então gasta, velho. Leva din-din. E fica caroçando lá, rodando a azeitona a noite inteira na boca. Então, seu nome vai estar lá no dia. Porque embaixo da... Não adianta plantar o dinheiro. Fala, Fer. Não tem mais. Você falou, assim, você falou com coração sobre os números de estádio, ingresso e tal, porque, mas uma asneira absurda em termos administrativos, jurídicos e econômicos. Por quê? Então não fala. Mas por quê? Com relação a quê? A conta tem que fechar. Mas peraí, tem que fechar de outra forma, Paquito. Você não pode explorar o povo. Você não pode escantear, é o que você está falando aí, na minha opinião, é um grande absurdo, porque se você elitizar o futebol... Não, muito pelo contrário, não é discurso comunista, não, muito pelo contrário. É a mesma coisa. Não sou populista, não. Não é populista. Não sou populista, não, porque se depender da ótica desse sujeito aí, os estádios, eles vão estar vazios. E eu tô provando por A mais B, inclusive com relação ao seu próprio time como exemplo. O São Paulo, as maiores arrecadações que ele teve no Morumbi foi quando ele barateou o preço do ingresso, Paquito. Então o que você tá falando não procede. Fechou a conta. Tanto é, se você parar pra analisar, as maiores arrecadações do teu clube foram quando o São Paulo barateou o ingresso, é pra 5 pau arquibancada. Pega aí no histórico e dá uma olhada. Não, foi Libertadores, mano. É, foi Libertadores. Você não baixa preço pra lotar estádio. Lotar estádio, você quer lotar estádio, então foi de graça. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. De graça não se pode. Cobrar um preço acessível, o povo vai. Aqui você fala tá com esse coisa. Discursinho aí elitista. Peraí. E discursos como o seu não acrescentam em nada. Só uma coisa. O fato de você baratear preço de ingresso e lotar estádio não significa que você tenha pago as contas. Isso não significa. Ué, mas a arrecadação por A mais B tá provado que é maior. É, tá não, porque a arrecadação do São Paulo foi maior com um preço mais caro na Libertadores. Mas aí é um campeonato atípico. Atípico. Você tá de brincadeira. Você não tem que levar em consideração finais de campeonato, gente. Então você é contra mesmo cobrar R$100 o ingresso, né? Óbvio que eu sou. Eu falei aqui. Então é um absurdo que um babaca cobre R$100 o ingresso mais barato. Mas peraí, é que vocês estão presos. Não. É, lógico que é. Mas eu sempre defendi isso. Então... Eu sempre defendi isso, Sombra. Eu fui sempre o primeiro a querer levantar a bandeira que esses clubes de interior não poderiam os clubes da capital, cobrando preços abusivos quando o clube da capital fosse jogar lá. Do interior. Que vocês... Não, os clubes da capital fossem jogar no interior. Então, exato. Então, interior, é mas Barueri não é interior. Ah, mas é considerado fora do município. Não, Sombra, é São Paulo. O Corinthians ele vai jogar contra o São Bento e Sorocaba, o ingresso mais barato é 90 pau lembrando também. Lembrando que jogar em Barueri é tão distante quanto jogar em São Caetano. É a mesma coisa. Só que vê se alguém em São Caetano vai lá cobrar 100 reais. Não, e não é só isso. Vê se alguém em São Caetano desrespeita a instituição São Paulo. Vê se alguém em Santo André, então, quando tem jogo, vai cobrar também. 100 reais. Mas vão cobrar, vão cobrar. Volto a falar aqui. É, Campinas está localizada a 100 quilômetros da capital de São Paulo também. O Corinthians foi jogar no Campeonato Brasileiro do ano passado, a arquibancada custava 120. Tá uma barulho, é 15 quilômetros ali. Mas, Sombra, independe. Tá, independe da localização. Eu acho que 100 quilômetros não justifica cobrar 120 pau também. Não justifica. É, diante de um país que nós vivemos aqui, que o salário mínimo custa 800 reais, você não pode cobrar 120. Tá, vamos cobrar 10 desculpa. Reais por quilômetro. Pô, então o Barueri tem que cobrar 15 reais. Pô, mano, então o jogo na África tem que ser de graça, cara. Véi, não compara uma realidade com a outra. Você tá se expondo ao ridículo. Porra, você pode dar uma confusão com o mano, hein? Mas não é, cara. É fácil você falar isso, porque como você bem citou agora há pouco aí, inclusive batendo no peito, graças a Deus aqui não tá faltando dia. Não, nada a ver. Mas é verdade. Eu tô expondo pra ele o porquê é fácil. Então, pois é, ele acabou de ratificar o negócio. São duas pessoas que eu já vi. É o Benjamin... Graças a Deus, fera, na tua mesa não tá faltando alimento e você talvez tenha uma condição de pagar 100 reais no ingresso. A maior parte do povo brasileiro não tem essa condição que você tem. Então, ao invés de só olhar o próprio rabo, você deveria olhar o entorno. Mas é verdade. Vocês vão brigar agora, você já tinha despedido. Eu poderia ir no banheiro. Eu poderia ir no banheiro e soltar você lá. Mas, por exemplo, mano, seu frango. Cartão amarelo pra você aí. Amarelo nada, mas é verdade. Juiz. Mano, mas você ficou muito nervoso. Só porque ele tem uma opinião diferente. Não, mas peraí. É porque tá me chamando de hipócrita e demagogo. Eu não sou. Inclusive, eu tenho. Mas o Benja te chama de demagogo. Não, mas o Benja é meu amigo. Ele não conhece. Amigo pode chegar. Pode, porque eu sei que o Benja tá brincando. No caso, ele não tá. O Benja tava brincando? Tá, lógico que tá. Ah, para. Lógico que tá. O Benja é meu amigo. Agora, com relação, por exemplo... Os amigos têm que falar as verdades. E eu posso, até servir como exemplo, porque graças a Deus hoje também, eu tenho uma condição de pagar se eu quiser 100 reais no ingresso. Agora é o terceiro que o osso batendo no peito falando que tá sobrando. Agora é o terceiro. Eu não tô falando que tá sobrando, Sombra. Eu não posso me pautar pela minha realidade e achar que todo mundo tem esse direito de pagar ou o dever de pagar 100 reais. Eu acho um absurdo. Você tá se pautando com a realidade do Brasil. É isso. É óbvio, cara. Eu não posso fazer um argumento aqui e esperar. Não, o argumento dele, mano, é que o jogo não se paga. Mas não se paga de nenhuma forma, Mota. É muito melhor você ter, talvez, uma arrecadação maior, mesmo não se pagando, com o estádio cheio, do que você ter uma arrecadação ridícula e patética com o estádio vazio. Eu também acho. A discussão é essa, velho. Pra mim, o estádio tem que estar cheio sempre. Pra encher o estádio e não pagar conta, prefiro não fazer o evento. Mas fala, Pedro. Perfeito. É isso mesmo, Sombra, é isso mesmo. Então joga o portão fechado, velho. Eu prefiro não fazer, sério. Pra encher o estádio e ter prejuízo, eu prefiro não ter o evento. Mas pra um time não funciona isso, Sombra. Porque esse tem que ter torcedor, incentivando o time. Por que então tem time que manda o jogo pra fora e vende o mando? Porque se jogar em casa, tem prejuízo. Essa é a maneira de falar, então eu não faço o evento. Você vende. É como o Santos. O Santos joga em casa e tem prejuízo então, sempre. Então, tem prejuízo. Então tá certo, tem que vender. E é uma grande burrice, porque se ele jogasse em São Paulo, ele arrecada. Agora vai entender. Não, tudo bem, mas é que o Santos tem a opção de jogar em São Paulo. É, sim. Tem a opção de jogar em São Paulo. E o Flamengo, que não tem a opção de jogar no Rio? E aí? É, o São Paulo, o Flamengo vai jogar em Brasília. O Flamengo vai jogar na Ilha do Governador. Jura? É. Estádio Luso Brasileiro. Mas não tinha, né? Pedro, tchau. Eles jogavam lá em Cariacica, que é próximo ali. Falou, Pedro. Obrigado. Parabéns, viu? Ô, mano, não fica bravinho. Fica tranquilo, tá? Não, não fico bravo não, velho. Querido. Tranquilo. Não, você ficou bravo com ele. Imagina, não fiquei não. Franziu a testa. Não, imagina. A testa de chau-chau. Eu só não concordo com a opinião dele, mas... No domingo, quando estiver no barbacoa com o Benja lá pedindo comida pro chocolate, eu te faço uma caipirinha. Não, eu agradeço, mas eu não bebo, velho. Obrigado. O mano não bebe, Tom. Agradeço, mas não bebo não. Valeu. Qual, hein? Valeu, Pedro. Falou, obrigado. Um abraço, valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97, no oferecimento de FIFA Mobile 2017. Opa, agora vamos falar de um jogo que eu amo, velho. Vamos falar agora do FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. Ó, tá de bobeira agora, sexta-feira, velho. Já tá planejando o que você vai fazer no final de semana? Então, a primeira dica do dia pra você, cara. Baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Você que tá esperando o busão, agora tá no ponto, aí sem fazer nada. Você olha pro lado, aí só tem dragão, você fala, velho, não vale nem a pena ficar gastando meu tempo dando uma pedrada aqui. Vou jogar a pedra no vento, velho. Melhor não fazer nada. Então, baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Você que tá agora no trem, você tá no busão, tá indo pra casa, tá esperando a namorada sair da faculdade ou do trabalho pra poder dar uma carona pra casa. Cara, não vacila não, cara. Vai na minha dica aí, porque eu tenho certeza que você vai se dar bem. Aí você vai falar, mano, mas pô, cara, começo de ano, tô quebrado, tô duro, tô sem dinheiro, veio IPVA, veio IPTU, não consegui nem pagar a primeira parcela ainda. Cara, não se preocupe, esse é um baita presente da Electronic Arts pra vocês. Esse jogo é free, esse jogo é 0800, é de graça, você não vai gastar nada pra baixar, tá bom? Não precisa nem atrasar os boletos da escola do teu filho. Fazer igual o Bah, atrasar a pensão alimentícia. Não precisa não, cara. E foi preso. O jogo é de graça. O Bah foi conduzido duas vezes aí. Ele disse que ele queria uma cela igual do Cabral lá. É verdade, mano. O boi, né? O boi. É verdade, raspar o cabelo dele, mano. É verdade, mano. É. Cadê os fifeiros aí, velho? Tô ligado que tá cheio de fifeiro ouvindo o Estádio 97 agora e concordando comigo, cara. Ó, cola agora na Play Store ou na Apple Store, as lojas virtuais aí dos seus smartphones. Baixa agora mesmo, porque o jogo é leve. Tem apenas 100 mega. Não vai ficar travando seu celular. Você não precisa ficar deletando outros aplicativos que você possa ter aí dentro. Que nem o Tinder, por exemplo. Você continua dando uns match, uns like nas danadas por aí. Ou então as minas que curtem os caras, dá uns like nos danados. Tá bom? Você não precisa deletar aqueles videozinhos de sacanagem igual o Vilela tem. O celular do Vilela até é pesado de tanto vídeo de sacanagem que ele tem dentro do celular. Não precisa deletar porque o FIFA Mobile é levinho, levinho, levinho. Tá legal? Ó, a jogabilidade, você pode pensar, falar, pô, mano, mas como é que é a jogabilidade desse jogo? Será que é legal? Vale a pena? Vale a pena. É como se você estivesse jogando no próprio controle do videogame. Você vai ter um direcional pra mudar a direção lá do bonequinho, você vai ter os botões de passe, de chute, de carrinho, de lançamento. É legal demais, cara. O jogo foi especialmente desenvolvido pra smartphone. O jogo é muito dinâmico e show de bola. Tenho certeza que você vai ficar viciado, como eu estou também. Ó, vou convidar vocês a entrarem agora no site da Energia 97, que é 97fm.com.br/estúdio ao vivo, ou no Facebook da rádio, que é o facebook.com/energia97fm, e me assista jogando ao vivo, tá bom? Entra aí no Facebook que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Ó, facebook.com/energia97fm, que eu vou dar um show ao vivo pra vocês pagarem uma madeira aqui, porque eu jogo muito isso aqui. Eu sou um monstro. Mandar um abração aqui também pro pessoal da EA Mobile, que tá marcado aí no post. Cara, caso alguém queira saber alguma coisa a respeito do FIFA Mobile, alguém que tem algum tipo de curiosidade, troca uma ideia com o pessoal lá, que o pessoal vai responder vocês, tá bom? Então eu vou entrar agora, deixa eu ver, temporada. Fazendo uma partidinha aqui contra o Mönchengladbach. Vou passar o pincel nesses caras aqui, vou passar o carro. Se liga só, vou começar aqui, vou usar uma tática. Mönchengladbach. É, vou usar uma tática aqui bem agressiva, porque eu sou agressivo, velho. Você joga no 1-10? Não, eu sou bem agressivo. Goleiro atrás, mano. E 10 na frente? Quase isso. Porque meu objetivo é fazer gol, futebol tem que fazer gol. E eu vou mostrar que eu sou um monstro na parada aqui. Vocês não vão pagar um pau agora no Facebook da rádio. É facebook.com/energia97fm. Ó, eu dando uma jorrada nos caras aqui, ó. Ó. Fintinha, fintinha pra cá, fintinha pra lá. Pronto, todo mundo já se posicionou. Agora eu vou pro ataque, ó. Só nas fintas. Eita. Pra lá, pra cá. Meu Deus. Ó, o maluco aqui tomou a bola. Fui fazer uma gracinha na frente da área. Eu parecia o Marquinhos Gabriel. Mano. Sim. Eu criei uma liga aqui, Motinha, porque tem a possibilidade do pessoal criar ligas também. Criem ligas com o nome Estádio 97 também, pra galera aí que curte o programa poder se juntar e tirar uma onda um do outro. Porque a minha liga tá cheia, cara. Infelizmente, eu sou muito famoso aqui junto com o Estádio 97. Ei. A galera procurou aqui, tá certo? E lotou minha liga. Você podia ir de liga em liga. É, eu vou dar uma pincelada na liga dos outros também, aí, pra poder passar o carro em todo mundo, mano. Pincelada. Mas é tudo nosso, mano. É o Estádio 97 com o FIFA Mobile da Electronic Arts, galera. É nóis. Ah, moleque. Temos mensagens através do nosso WhatsApp. Já mandou sua mensagem? Manda pra nós aqui. 94-353-0150. 94-353-0150. Aí, pessoal. Você vai trocar ideia com o palmeirense sobre o Mundial. Aí eles falam, joga lá no Google lá que vai aparecer. Mas é engraçado, né? Se você jogar no Google mulher de três tetas, vai aparecer um monte de coisa também, né? Por isso que existe, né? Fala aí, cadê o Domênio? Mulher de três tetas. Fala, mano, Maciel, Diadema. Ô, RG, lembrei agora daqueles circos, né, cara? Aqueles filmes que tinha, Hã? A mulher de três tetas. Mulher barbada. Mulher barbada. Mas é vídeo, cara. Mas mulher de três tetas existe, hein? Tem? Existe. Sim, senhor. Teve uma que fez até filme pornô. Ah, ela fez uma plástica, não foi do não, nome. Não, não sei se fez plástica. Eu ouvi dizer que ela fez, existe. Ela colocou. Ah, não bom, sei. Então ela existe. Mas existe. Olha. Então ela existe. Ela existe. Botou a travesseira. Que não existe ainda de quatro, vai. É. Existe. Mas se ela quiser colocar silicone, por exemplo, como é que faz? Ah, não sei. Põe nos três, né? Comentário aí, custa mais caro. E homem com duas pistolas? Existe? Não também sei. Também já vi. Aonde? Você já... Ah, para, para. Vi um vídeo. Ah, não existe isso. Eu vi um vídeo que existe. Ah, não existe isso. O cara com duas pistolas. Não, só Mota pra ficar não procurando existe. Homem Mota. De duas pistolas. Pô, é. Aí, tô tá falando, mesmo. É bizarro, mas existe, velho. Você acha legal ver coisas bizarras, pô, RG? Pô, você viu um cara que tem um rabinho na Índia? Você sabe rabinho? Ele tem um rabo, ele tem uma cauda. Não, pode ser. Ele tem uma cauda. O rabo todo mundo tem, né? Não, mas ele tem uma cauda. Rabo todo mundo tem. Cauda. Não tem, não. Sim, sim. Todos rabo. Todos têm sombra. Bom, eu aprendi na escola. Isso eu não faltei, não. É que não desenvolveu, né? Exatamente. É, então não tem. Você tem um ossinho lá interno, mas é claro. Então, ele não desenvolveu. É exatamente, o né? Dele, o dele desenvolveu. Ah, é uma dele cauda. Desenvolveu? Na Índia, é. Eu lembro que tinha um cara filme. Tem um rabinho assim. Eu não lembro que o nome do filme que o cara tinha um rabinho que abanava, lembra? Era um gordinho, o ator. Puta, não fazia, lembro, era um não. Filme, eu não lembro que filme que era. Como é que é quando o cara... Era, não é, mano? Você lembra esse filme? Qual é o filme? Ah, o cara tinha um rabinho. O Homem do Rabo. O gente. Homem do Rabo. Ficava abanando assim, pequenininho. Ah, mas por esse mundo afora... Ele via a mulher. Por esse mundo afora, você deve... Qualquer... O amor é cego. Ah, o amor é cego. O gordinho, o advogado do cara lá. Isso é boa, Bruno. É ele, no final, ele tinha um rabinho lá que ficava abanando. Ah, mas, gente, por esse mundo afora, deve ter algumas coisas aí que... Claro que tem, claro. Realmente. Claro. Deve ser. Mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Boa noite, pessoal do estádio, beleza? Boa noite. Beleza. Aí, Domênico. Oi. Melhor você não sair nunca mais de férias, hein? Última férias que você saiu aí, a FIFA foi lá e revogou o fax do Palmeiras que tinha o Mundial. Mas não tem mais nenhum. Sair mais uma vez, bicho. É capaz de você voltar e o Palmeiras só ter 5 brasileiros, hein? Fique esperto. Janaelson, São Paulino e Itaí Paulista. Ô, Janaelson. Antes de você falar que o São Paulo também perdeu, mas ainda temos um Mundial. Chupa, Domênico. Ô, Janaelson. Tá pegando o Domênico pra Cristo. Não, né? Mas não, mas eu sou tranquilo com relação a isso. Tá de férias, né, Domênico? É o preço das férias, né? Não, mas não tem isso de preço de férias, nada. Tem negó- sim, Domênico. Os caras ficam loucos. Esse papinho aí que vocês falaram, da FIFA, que revogou, que agora só vale daqui pra frente. Isso é uma bobagem, velho. Como é que você vai acreditar num negócio desse? Quer dizer, então, que você vai virar agora e vai me dizer que o Pelé nunca foi campeão do mundo, é isso? É, segundo a FIFA, não. Você vai virar pra mim e vai dizer que o Tele Santana não foi campeão do mundo, é isso? Segundo a FIFA. O Raí, os caras não foram. Segundo mas a FIFA. Mas o Sombra, não. Mas Sombra, só um minuto. A administração mas desse cidadão que tá aí. Só um minuto. É um palhaço, né? Segundo, aí se for falar do que a FIFA já fez, Então, a outra assim, FIFA era. Agora desculpa, já não é mais. Isso é que nem governo, né? Um quer grafite, o outro não quer grafite. Esse negócio pra mim pouco importa se a FIFA falou que é, se não é. Não... Eu vi, ou pra mim foi. O que vale é que foi conquistado no passado. O passado não se apaga de um time, cara. Não se apaga. Não é a FIFA que vai determinar o que foi e o que não foi. Mas é que vocês estão levando aí essa polêmica aí pra outro lado. A FIFA em nenhum momento ela vai lá e desmerece nada. Ela só fala que não foi ela que organizou. E de fato não foi. Foi sim. Olha, não foi. A gente tem provas que foi. Mas não faz mal. Você vai pegar um cara que foi fazer um freela, um cara que tinha um jaco da FIFA para fazer um freela. Já acabou a sua credibilidade aí. Acabou a credibilidade, não, nunca apareceu no site da FIFA, velho. Tá lá na lateral do campo, tá lá a gradinha lá. Propaganda pra tudo que era. Hosted by FIFA, Conmebol e UEFA. Não dá, gente, não dá. Tá lá, hosted by FIFA. FIFA, Conmebol e UEFA. É igual, hoje, tá ficar, jaco, é igual hoje ficar discutindo se esse maluco que está nos Estados Unidos é bom ou não é bom. Tá? Imagina, nem perde tempo com isso. Exato, é bobagem, é bobagem. Tudo é bobagem. É, vocês têm que perder tempo sim. É a maior entidade que organiza o futebol mundial. Mas perdeu credibilidade. Ah, que mano. Pena, que pena. Meu time é duas vezes, independe. Se é reconhecido tá pela FIFA, tá bom. Tá bom. Meu time tem dois. Aliás, é o único. Bacana, isso. Então chupa. Beleza, é o único. É nóis, chupa mesmo. Aí, galera do estádio, beleza? Que é Fábio Corintiano da Penha. R$120, R$180 que seja pra você assistir um jogo de futebol é muito caro. E o pior é que você chega lá e encontra um bando de jogador ruim, perna de pau, caneludo, brucutu. E isso daí é tirar o torcedor de Loki, né? De vacilão. Pelo amor de Deus, ainda se fosse pra ver uns caras bão de bola, mas não é, cara. Tudo ruim. Um abraço. Ah, mas isso eu também acho o seguinte, cara. Se você sabe que o espetáculo é ruim, então não vai. Claro. É, não dá, né? Eu acho que assim, a gente não vai. Se você gosta do time, ok. Sim. Então você tem que medir. É a tal da oferta e procurar. Olha, eu tenho um carro que vale tanto. Ah, quem paga? Ah, ninguém paga, então ele não vale. Não vale, lógico. Com certeza. Então ele não vale. Ou você espera. Ah, um valor estimado, mas que ele vale. Pagaram, então ah, então vale. É. É. Mas, ô Sombra, eu acho que o torcedor ele tem que estar do lado do time, se ele tiver condições financeiras pra isso, independentemente dele estar gostando do espetáculo ou não. Porque é muito fácil você torcer pro time quando o time tá com excelente elenco. Você fala, pô, hoje é fácil torcer pro Palmeiras. Então, mas são duas coisas. Então, o ouvinte, mas... que é corintiano, falou, ah, mas não, só mas tem é jogador tá. ruim. Então ele torce pelo time mas se tá é bom errado. Ou é ruim, mas e é não tá. pela camisa. É igual aquele cara que fala, ah, eu amo a mulher. Peraí, mas se ela tiver um pouquinho acima do peso, ou se ela não tiver no perfil que ele espera, ele vai deixar de amar? Tá errado. Tem gente que deixa. Então, mas o amor, velho, o amor, ele é incondicional. Sei, então isso não é amor, velho. Isso não é amor. O torcedor que tá agindo dessa forma, ah, mas só tem jogador mequetrefe, só tem jogador ruim, só tem jogador fraco. Então quer dizer, é modinha, só que aí quando tá ganhando, Paquito, tem que ir quando o time tá ruim. Você lembra quando beija, antes de entrar, mas muito antes, ele era namorado da Sara, a Sara engordou, ele, ó, pé na bunda da Sara. É verdade. Você lembra disso. É verdade. Você lembra disso, você tá bem lembrado. É, beija. É verdade, pior que é verdade. A Sara ficou pra fora. O beija foi punk, né, mano? Foi punk aquela história lá. Porra. Só porque a moça engordou. E é mó treta, mano, porque sempre tem os casadinhos, né? É, não. É direcionado, o bagulho. É igual o draft da NBA. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, né, mano? É, mas ele se ferrou, meu. A Sarah tá bem pra caramba. Né? É, tá. Hoje tá draft. Acho que ela tá morando em Nova York. Ela é. Ficou milionária. Ficou milionária. Ah, né? É conhecida como a rainha do diamante, parece. Não, e ela é conhecida como. Ai, ai. É a Pugliese da hebraica. Sério? Pugliese. Secou assim? É. Tá seca assim? Pugliese da hebraica, mano. Tudo bem que aquela Pugliese é meio feiosa, né? É, né? Essa é feiosa. É. Mas tá seca. É. E o problema do Benja, no caso, era a gordura. É. Dançou, Benja. Verdade. É? Não posso falar o sobrenome da Sara. Não posso. Não posso. Não posso. Não, entrega. Que é isso. Aguenta. É forte o sobrenome, hein? É forte. Mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde a todos da mesa aí. Quem fala é o Eduardo do Ipiranga, tricolor aí de coração. Tô ouvindo o discurso do mano, muito bonito ele falar que é do povão e sou tal. Sou mesmo. Mas quando o São Paulo coloca ingresso a 10 reais, 20 reais, aí todo mundo fica tirando sarrinho que só enche o estádio porque baixa o preço. Aí agora tá reclamando de preço alto. Decide aí, pô. Não, então. Um abraço. É uma certa hipocrisia. Não, hipocrisia né? Por parte de vocês. É. Porque, inclusive, eu fui contra você e fui contra o Mota aqui na Libertadores ano passado, quando o São Paulo colocou ingressos aí de arquibancada 120 pau. Eu falei que era um absurdo e era um desprestígio com o torcedor de São Paulo. E vocês achando que a diretoria tinha razão, porque tinha que ganhar dinheiro, era o momento para aquilo. Eu, desde sempre, contestei preços altos, gente, independentemente de qualquer coisa. Quando cobra barato, resolveu... não venha com piadinhas que a gente vai lembrar eternamente. Não, mas, ô Sombra, por mais que você possa fazer uma piada pontual, mas eu acho que todo clube que for inteligente tem que fazer isso. Se você não tá enchendo o teu estádio, é muito melhor, já que você vai ter prejuízo de qualquer jeito, tenha prejuízo com o estádio lotado. Você vai minimizar seu prejuízo, se você não conseguir ter lucro, você minimiza o prejuízo e o estádio vai estar cheio. O público o público dentro do estádio, por mais que ele não tenha... talvez adquirido ingresso tão caro, é um público que dentro do estádio ele consome. Se você tem um estádio cheio, o faturamento da tua lanchonete vai ser maior, melhor, o faturamento da tua loja dentro do estádio vai ser maior. Tudo é proporcional, cara. Olha, então, se é pra ter prejuízo, na minha opinião, que tenha prejuízo com a casa cheia. Em tese, parece ter razão. Mas assim, nada como estar com uma planilha na frente e sabendo quais são os reais custos do seu evento, quais são as possibilidades reais de ganho após vendidos os ingressos. É difícil. Porque a gente não tem acesso a essa planilha. Qual é a planilha do jogo? Qual é a planilha de custos do evento? Quanto qual é a projeção? Luz, quanto tudo. Olha, na prática, assim, se você cobrar tanto, a possibilidade é. Se você cobrar tanto, a possibilidade é aquela. Quanto sobrou? Quanto fica? Então, assim, eu concordo. O Mano também tem o seu lado de razão aí na história. Mas, assim... É que a grande maioria dos jogos não se paga. O preço tem que ser justo, né? E de acordo com o espetáculo. Quem foi que o Santos aqui dá prejuízo na Vila? Quem foi que falou aqui? Eu falei. Você falou? Então, parece que você falou uma grande bobagem. Porque eu recebi informação aqui que não dá prejuízo na Vila. Como não? O Santos tem jogo recebi, que vai 3, 4 informação pessoas, aqui não é? De pessoa Não. Ué, de pessoa ano passado idônea, todo mundo falava isso. Ó, não, de pessoa idônea. O Santos anuncia. Que viu planilha dos jogos. Não, o Santos anuncia através do seu presidente superávit. Então, se tem superávit, não tá vendo. Em jogos São Paulo, sim, mas o pessoa Santos... mandou aqui, olha, eu não quero revelar o nome da pessoa, santista fanático, falando assim, nossa, o Mota falou uma bobagem gigante. Então, desculpa, bobagem gigante. Vi planilha de vários jogos. Ah, falou. É, divulga aí pra nós, porque sempre a gente vê todas as histórias, sempre a gente vê na mídia, jogo do Santos dando prejuízo. Ah, mas também com 4 mil pessoas, 5 mil pessoas no estádio, dá lucro. TV Fama. Não, não dá TV Fama não, é só você pegar o jogo. Não, mas não é isso. Na Vila dá lucro. Não, mas não é isso. Aonde vira e mexe o RG fala aqui do público do Santos. Mas, você tá pautado no RG? O RG é santista. Se o RG ficar de 4, você cai também. Ué, mas o RG é santista, tem que me pautar pelo Santos. RG, você vem divulgando o prejuízo do Santos, é isso? Você que ele falou que ele copia o que você fala. Não, não, não, ele dá Ctrl C em você. Você tá dando uma de mano. É, calma. Tá, para. Calma. Não, senhor. Calma. Ah, assim, tá sendo ele bobinho. Acabou de falar. Você tá sendo bobinho. Você viu dizendo que dá prejuízo. Não, ele não disse isso. O que ele está dizendo é o que eu comento e falo do público na Vila Belmiro. Se o público isso da Vila é baixo, coisa. Pode estar dando lucro. Isso é uma coisa. Agora. Não, o senhor não sabe qual é o custo. Não, não. Então, é isso que precisa entender. Se a camiseta custa 10 reais, você custou 1. É isso que eu preciso entender. O público que frequenta a Vila Maria é uma coisa. Vila Maria? A Vila Belmiro é uma coisa. Vila Maria bate no peito. O público, que frequenta a Vila Belmiro é uma coisa. Ano passado nós tivemos essa discussão aqui. Inclusive, o Mano entendia que o público era muito abaixo da média que eu havia dito. E nas pesquisas que nós fizemos, batia exatamente com isso. A média do público na Vila, a média no público acabava sendo um público bom para o Santos. Só que assim, dependendo do custo que você joga na Vila, é muito menor que o custo de jogar no Pacaembu. Claro. Aí precisa ver quanto a mais de público tem que dar no Pacaembu para compensar, valer a pena jogar no Pacaembu. Por exemplo, você tem sempre 13 mil na Vila Belmiro. É. Né? Um jogo... Não tem, né? Não tem, né? Não. Mas você tenha, por exemplo, em 30 jogos, você tenha 15 com 13 mil. Tá. Com 15 mil, 14 mil. Outros com 5 mil, 6 mil. 7 faz mil. A média de 7,5, 8. Entendeu? Vai. Então, aí você precisa ver o quanto está gastando na Vila Belmiro e quanto precisa botar aqui no Pacaembu, por exemplo, claro. 30 mil para compensar a vinda, né? Para compensar o aluguel do Pacaembu, a segurança que tem por no Pacaembu. É o São Paulo no Morumbi. Se botar um público lá de 40 mil torcedores, às vezes não dá. Qual é a segurança? É a mesma que vai botar com um público de 15 mil? Não é. Não. Então, é muito mais. A despesa é maior. É isso que aumenta. É isso que tem que ser analisado. Verdade, né? Então, cada um sabe. Uma aula de economia, cada, ao Cláudio Mota. Cada um agora. Sabe onde o seu sapato aperta. O Mota é o manteiga do estádio manteiga. E é levar a nossa economia pro buraco. Agora, uma coisa é reclamar de público, outra coisa é reclamar de renda. São coisas distintas, entendeu? São Paulo pode sim lotar o Morumbi. Eu não acredito. Quem sabendo que o Mota era conselheiro da Dilma. Dizem que ele é conselheiro da Dilma. Conselheiro da Dilma. Vamos lá, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Não tem mundial e o Dodô vai por o William Bonner pra falar que aqueles porquinho de 51 ganharam. Não chora, Dodô, o Aguinaldo te manda um beijo. Vão pra casa comer um espaguete e depois vão fazer um amor. Chupa, Dodô, teme da ZS, é nóis. Esses ouvintes do estádio, olha, independente do Dodô ficar nervoso ou não, mas eles são fantásticos. Eu nunca vi um ouvinte ser tão bobo a ponto de... não xinga o cara. Então tá bom, eu nunca vi um ouvinte ser tão idiota a ponto de... O telefone, pega o telefone e fica bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. Canta mal, no é carro. Uma porcaria, a letra é um lixo. Mas é a minha opinião, não é o Katsu, não o Katsu. Domingo você tá de festa, ai, relaxado. Que relaxado é o Katsu? Ele que vai pro inferno, esse trouxa aí. Ai, tá, ó, mané. Olha. Vai procurar se informar, ô Mané, o que foi lá, ô trouxa. O Narigudo vai falar de fricô. Ah, tá. Na sequência, pô, coitadinho do Ale Oliveira, o avião mudou e não pôde chegar aqui. Não pôde chegar. Mas ele mandou o decreto. Ah. E nós teremos já o decreto do Ale Oliveira. Sério? Aqui no estádio 97. Sim. toda sexta, às 7 da noite. Tem que ter, né? Mas antes, vamos falar de fricô. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu isso. Deus do Cê céu. Você também falei, viu? Que é isso? Um ataque de armas químicas. Nojento. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Não, sério, velho. Não dá mais. Corpo puto. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô. Compra um fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É isso aí, fricô.com.br, Estádio 97 agora, e que rufem os tambores. E lá vem. Opa, vamos ver. Agora é hora do decreto. A hora mais importante da sexta-feira. Vai lá, Alê. Ô, encrenca, você viu a Copa de 66? Sim. Então você hoje pontua até beijando gente feia. Ah, uma música. Eu quero é curtir, eu quero é beijar no show do Safadão. Ver a galera dançar, novinha vai no chão, novinha... Ah, ridículo, manda uma mensagem. Eu não quero saber quem se afogou, eu só quero é fazer o boca a boca. Ah, solta o hino da balada. Me chama direito, porque hoje eu vou entrar rico e cabeludo e vou sair careca e duro. Nessa sexta, pode me chamar de gato do Paulista do Jundiaí, que eu vou te mostrar o meu documento. Hoje eu tô valendo menos que amistoso de pré-temporada, então vem com o bonde do Sem Diploma. Com Maguila, Tiririca, Lula, Eik, eu e ele, a Zayan. Sensacional, é. O bonde do Sem Diploma é demais, né? Sem Diploma é dose. Porra, ele do... E ele lotou esse bonde aí. Não, me chama de Eik, careca e duro. Caramba, hein? Ele lotou esse bonde, velho. Esse é o Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é valioso ainda, até porque você foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Noticiazinhas rápidas, né? Olha, aquele René, lateral esquerdo do Sport, foi contratado pelo Flamengo, assina por 4 anos. Jadson fez exames no Corinthians. Jadson. O Joaquim Grava diz que tá inchado. É, ele falou. Falou pra gente hoje lá. A gente podia trazer o Joaquim com a Fox lá, mas a gente podia trazer o Joaquim aqui também, cara. Barriguinha o Joaquim tem de várias histórias, mano. Mas inchado do quê, mano? Eu estive no... Muito líquido. Essa semana eu estive no prédio onde ele tem consultório. É mesmo? Lá, a clínica Joaquim Grava, tava lá. Pô, ele é sangue bom demais, cara. Um abraço pro Joaquim aí. Ô, mano, eu ia falar isso. Eu achei ele um cara legal, sabia? Não, ele é um baita cara, RG. Ele tem várias histórias aí. Eu acho ele um... Brotherzaço, velho. Brotherzaço. Eu acho ele um cara legal. É mesmo, legal, gente boa. Gente fina. Eu acho sim. Pô, ele contando, os negócios do Ronaldo, cara. Demonstra, né? Certo. Demonstra. E porque é muito fácil, Sombra. Até inclusive ele contou uma história legal pra gente hoje também, como é que ele trouxe o Ronaldo pro Corinthians, ou como ele agilizou esse processo pra que o Ronaldo pudesse vir. Ele falou, pô, já li aí em vários jornais que publicaram que eu tinha acordado, tive a brilhante ideia de trazer o Ronaldo. Foi nada, foi por acaso. Ele falou isso? O Ronaldo não tava aguentando jogar o showball, aí os caras mandaram ele me procurar. Aí eu fui lá pra dar uma olhada na ressonância dele. Falou, aí tava o Andrés comigo, a gente falou na casa do Ronaldo. Falou, eu dei uma olhada na ressonância dele, ele tava pensando em ir pra Arábia naquela oportunidade, não sei o que. Falou, Ronaldo, se for pra lá, você não vai ter o amparo, velho. Você precisa, tipo, fazer. Falou, o bom é que você não tem uma lesão na cartilagem. Falou, você tem uma lesão aí, falou, isso daí vai ajudar no seu processo de recuperação. Mas você tem que jogar aqui, porque... Ele falou, nem tinha citado o Corinthians ainda. Uhum. Falou, você tem que jogar aqui, onde tem alguns clubes que podem te dar esse suporte. Aí citou vários clubes aí que tem uma estrutura boa nessa parte de fisioterapia e tudo mais. Aí o André estava lá, ele, pô, presidente, como é que eu faço pra jogar no Corinthians? Aí o próprio André falou, ah, Ronaldo, pô, tô sem dinheiro, não consigo. Falou, aí eles começaram a conversar, falei, e a história surgiu ali. Tipo, não foi um negócio, pô, acordamos, vamos trazer o Ronaldo. Falou, não foi isso. Pô, foi por acaso, né? Pô, e é legal, ele é engraçado esse tipo de que história. Tem tantas coisas que viram, assim, lenda. Não, o cara desbravou o sete mares. Pois é, porque ele podia cantar de galo. Ele podia, porque é muito fácil agora o cara inflar o peito, parecer um pombo e falar, eu tive essa brilhante ideia, fui eu que trouxe. Verdade. E ele contando. Aliás, ele... ter esse tipo de ideia qualquer um pode ter, né? Pois é. Concretizar, né? Até ele falou, pô, e a estrutura no Corinthians aí, presidente, falando, falou, pô, a gente tá fazendo uma reforma no Parque São Jorge. Tá ficando legal, tá ficando bonito. Pô, só que quando o Ronaldo assinou, falou, começou uma reforma no gramado da Fazendinha. Então ele teve que treinar no CT do Parque Ecológico. E ali não tinha ainda a estrutura que tem hoje. Que hoje tem uma estrutura muito boa lá. E tinha um container pra tomar banho. Ele ligou pro Joaquim Grava. No primeiro dia que ele chegou, ele falou: porra, onde você me enfiou, meu? Não vou nem tomar banho aqui, só tem um chuveiro, vou tomar banho em casa. Então, RG, esse tipo de história que muitas vezes a maior parte do público não tem noção, às vezes pensa que não acontece. Ele falou, pô, me ligou puto, falando, pô, eu vou tomar banho no container, você é louco. É legal mesmo, porque ele podia botar uma banca, né? Pois é. Eu trouxe o cara, entendeu? Tá vendo? Mudou tudo, né? Verdade, Joaquim é um puta cara. Vocês têm ideia, olha, E o Ronaldinho Gaúcho, hein? Embaixador lá do Barcelona. E o Curitiba dançou. Mais um. O site alemão Transfer Market fez aí um ranking dos jogadores mais valiosos da Libertadores da América. Pra curiosidade de todo mundo, vamos lá. Luan do Grêmio é o jogador mais valioso em atuação na Libertadores da América. Caraca! 12 milhões de euros. Aí sim. Lucas Lima é o segundo, 9 milhões de euros. É Lucas Alário ou Alario? Alário. Lucas Alário do River, 9 milhões de euros. Rafael Carioca, do Galo, 6 milhões de euros. Marcos Rocha, do Galo. Mancoedio, também 6 milhões de euros. O Gonzalo Marines, do River Plate, 6 milhões de euros. Dudu, 5,5. Jefferson, 5 milhões de euros. E o Elias, 5 milhões de euros. Mas isso é quanto vale, né? É uma avaliação, né? Porque é aquela história. O vale é o que paga. É isso aí. Vale quanto pesa. Né? Mas é uma avaliação. Estão avaliados pelo Transfer Market, o site alemão. Isso aí. E outros brasileiros estão aí no top 25. Tem o Diego, né? Tem o Robinho. O Robinho está avaliado em 4 milhões e meio de euros. O Jeromel, 4,5. O William do Palmeiras, 4,5. O Jean do Palmeiras, 4,5. O Vitor Hugo, 4,5. E o Fred, 4 milhões. E é por aí, 4 milhões de euros, né? E por aí vai, só informar. Eu gosto de rankings. Você gosta de rankings? Eu gosto. Desde que o meu esteja na frente. Mas aí não é bom, são, né? muito confiáveis, né? Bom, então a venda do São Paulo do David Neres foi um absurdo. Um absurdo. Porque principalmente porque o David Neres só fez 8 jogos pelo São Paulo. Fez 17 milhões de euros. É? Não, 17 são 15 milhões de euros. 15 milhões. E principalmente o David Neres jogou 8 partidas oficiais pelo São Paulo. Acabou valendo. Ó, e sabia que o Kelvin. Foi pro Vasco. O Porto emprestou Pro Vasco. Nossa, e não caiu no passado. Olha. Ah, mas peraí, você também falando do Kelvin, como se fosse o... Kelvin é bom jogador. Mas vocês não gostaram dele? Eu gostava. Peraí, mas o Kelvin... Jogador. Não é maravilhoso, mas é um bom jogador. Não é cabeça de bagre, né? Não é mesmo. E também é bom, ponto. Né? Regular, ali eu tá bom. Eu acho que ele num time mais acertado, sobre ele daria mais certo. Bom, quando o jogador é médio, e quanto mais time acertado, é lógico que ele vai se dar melhor, né? Regular tá bom, velho. Tipo o Cláudio na Parmalat, lá no Palmeiras. É, então, mas eu acho que pro Vasco hoje o Kelvin vai servir bem, cara. Eu acho que o quê? O Vasco precisa cair com uma luva. O Vasco precisa. O Kelvin no São Paulo, inclusive, ele era bom jogador também. Ele machucou. Ele não teve. No Palmeiras ele se machucou também, né? É, mas no São Paulo ele foi melhor que no Palmeiras. Foi. Mas não é aquele melhor que você fala, nossa, o torcedor não queria que ele fosse embora. Foi aquele bom, mas que também não deixou o torcedor assim, né? Beleza, vai, dá prova. Ninguém tá pensando na volta dele. É igual a bermuda da escola, né? Você não vai chorar se você perder. Fala, exatamente. Você não chora porque usa, mas também não chora se perde, né? Sim. Muito bem, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97, no oferecimento de McDonald's, mano! Meu amigo Sombra, meu amigo Sombra. Que dia é hoje? Hoje é sexta, né, cara? Hoje é dia, mano. RG número 2, Motinha Domênico. Sim. Meu amigo Sombra. Sexta-feira no McDonald's é dia do quarteirão, rapaziada. O ovo é bom, hein? Ó, a escalação aí do quarteirão: pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo. Tudo isso temperado com ketchup maravilhoso do McDonald's, mostarda, cebola e picles, cara. Esse é o famoso quarteirão, cara. O quarteirão tá arrasando, Domênico Gato. Ele tá arrasando por apenas R$8. Ah, de água na boca. Com batata frita e refri, é bom, por né? apenas R$19,90, rapaziada. E domingo, ó, é dia de crispy bacon, hein? Esse lanche é fantástico. Nossa. Também. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, rapaziada. Amanhã um clássico muito top no McDonald's também, hein? Amanhã é o triplo cheeseburger, cara. Você que tá com fome, manda esse triplo cheeseburger no sabadão, porque esse lanche é fantástico. Fantástico. Cid Moreira, hein? Vamos a mais ouvintes. Agora é hora do momento sem parar no Estádio 97. Tá vivo? Hã? Cid, lógico. Acho que ele tá com 90 anos, mas vivo. Mas tem que eu não vejo ele na TV. Ele tá trabalhando ainda? Não. Ele não tá, não, não, acho que ele faz gravações, não, né? faz as suas gravações e tal. Mas não, não. Ali na Globo eu não vejo mais nenhuma participação dele, não. Acho que não, eu não vejo também. Acho que não. É, mas me parece que outro dia uma entrevista dele bem de cabeça. Ah, que bom. Lá. Graças a Deus, então. Legal. Vamos lá, momento sem parar. Você quer uma ideia? Tá muito melhor que o Domênico. Ah, com certeza. Isso. Ei, tá muito. Você tá louco. Muito melhor. O Domênico tá voando. Volta velho. Calmo de férias, não volta nervoso. Tá calmo. O álcool, sempre calmo. O álcool deu uma estragada no Domênico, né? Que álcool, tá louco. O álcool e o charuto, álcool. Né? Anel. Charuto. E à noite, né? Agora é DJ. Madrugada. Chega em casa com os passarinhos cantando. Se estraga a pessoa. Que né? A aparência do filho tá melhor. Eu tenho uma tese. Pessoas que chegam em casa com os passarinhos cantando. Se estragam. Isso é verdade. Mané estraga. Mas eu acho. Você acha, né? Aliás, não tem nada mais deprê do que chegar em casa com o passarinho cantando. Não, e vendo a missa do Padre Marcelo Rosa. Que delícia. Tá. Nossa, você chegar no domingão, produção, o cara tá fazendo a missa, velho. Da hora, mano. Melhor você chegar. Mas você chegar de madrugada, na Marcelo manhã. Marcelo Rossi aí. Você chega em casa, você liga a TV e tá o padre na TV. Você contra a missa do Marcelo Rossi? Não, você é uma firmeza, é deprê. Ô, mano, você é deprê uma missa, é isso? Não, de manhã você chegar da balada. E ligar a televisão. E tá na missa é deprê. Uma coisa não combina com outro. Eu sou complexado. Eu nem obrigava a ir na missa. O que que é melhor, mano? Chegar em casa com o passarinho cantando ou com o passarinho mudo? RG, é verdade. Murcho, né? Sabe isso aí, hein? O passarinho é melhor, murcho. É melhor chegar com o passarinho cantando. Mano. É, velho. É murcho. Chegar em casa com o passarinho mudo. O melhor é não ir pra casa às 6 da manhã. Você tá de brincadeira. É, verdade. Ah, não. Sombra dorme às 8 da noite. Deus fez a noite e o dia. Ai, ai, ai, ai. Deus fez a noite, o dia não foi à toa. Você não sabe como pregador. É boa a madrugada. É legal. Você não sabe o que é uma madrugada. Tá louca, uma delícia. O Jimmy e aí o Adriano pagando, os caras sabem bem. A madrugada como é. Mas cada um faz uma madrugada diferente. O cara sabe como é saudável. Pô, a madrugada desses caras tá louco, né, meu? Pô? Eu gosto de ler de madrugada. Ler, comer doce. Você gosta de ler? Isso me espanta. Sim. Eu tenho bastante. Puxa, que legal, cara. Inclusive eu. E não ajudou, né? Não. Que isso, porra! Não quer dizer nada. A interação entre o não quer dizer nada. Possível. Porque eu não tenho memória. E vocês brigam desde quando? Eu tenho uma memória. A minha memória é muito curta. Eu leio e esqueço. Por que você não anota assim na mão tudo não, que passa na sua vida? Imagina, todos os livros que eu li já. Eu já vi um filme que o cara fica anotando tudo. É. Né? Mas eu tenho memória muito curta, eu não guardo. Se eu for anotar tudo também, eu tô ferrado, velho. É. Putz, eu esqueço tudo, cara. Porra, Mota, mas também esqueci de quem que o São Paulo venceu. Mas tem que anotar, mundial, mano. Eu se esquece, tem que anotar. Eu esqueço tudo. Eu tenho uma memória muito, muito curta. Vamos ao telefone com os ouvintes que não mesmo? Nos esquecem. 3284-7097. É o momento sem parar. Toca, Asdrubal. O Asdrubal abriu um canil. Que raça é essa, velho? Que raça é essa? Esse é pincher, hein? É aquele linguicinha lá? Não, deve ser pincher. Não é pequenês, não. Ninguém acertou até agora. Shih Tzu. Poodle? Não. Não é poodle, não. Bjork? Não. Bjork eu sei que não é. É o seu, qual que era a sua raça? Não, o meu é Bjork. É Bjork, dele. Não, mas não é. Mas é que é porte pequeno. É porte pequeno. Da minha, Sofia. É da filha. Pincher. Não. É porte pequeno. Não, olha, tem uma pegada meio de mexicano isso aqui. Ah, né? Eu vou falar porque eu vou. Vou te mandar um abraço aí pro motorista do Uber que tá ouvindo nós aí, o Rafael. Rafael Dicão, vou mandar um abraço pro pessoal da Cão Sem Dono, né? O pessoal que ajuda, uma ONG que tá precisando. Cão Sem Dono. O pessoal tá precisando aí, quem puder doar, entra na página no Facebook lá da Cão Sem Dono. Eles estão removendo aí 200 cães de uma senhora que adotava os cães, só que ela não tem mais condições de adotar porque ela é bem velhinha. Então os cães estão abandonados lá, eles aí vão tirar de lá e vão construir um novo canil. Já vi cada coisa triste, velho. É, então quem puder ajudar a Cão Sem Dono, eles estão precisando muito, eles estão precisando de material de construção, porque eles vão construir outro canil no sítio deles para colocar esses cães 200 lá. Ainda tem 100 gatos para levar, então, pessoal, quem puder ajudar, entra lá no Face, Cão Sem Dono, o pessoal tá precisando. É, e não compre cachorro, tente adotar. Olha, adote, aí, chegou mensagem aqui, ó, tem gente esperta que ouviu o programa, o nosso conhecido Paulinho Reve, é o Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Tem gente esperta aí, então um abraço aí pro Rafael aí, também, que tá com o Juninho aí. Um abraço pro Rafael, que tá com o Juninho aí. Chihuahua. É. E acho que eles vão fazer um esqueminha, bandeira preta. Ah, esqueminha? Deve ser. Alô? Alô? Opa, quem fala? Marcelo. Ô Marcelo, tudo bom? Tudo bem, muito bem, com você? Bom, graças a Deus. Marcelo do quê? Marcelo da Silva Santos. Da Silva Santos, quantos anos você tem? Eu tenho 29. 2.9, RG. Como é que faz? Imagina como ele deve ter torcido pra caramba na vida, hein? É, por quê, RG? Pra mudar isso, né? Silva Santos. Silva Santos, é verdade. Já pensou se vira? É, putz. Porque o SS é legal, né? É, Silvio, mas, é, putz. Mas... É verdade, né? Mas, né? Que sufoco, hein, Galinho? Salvou a hora, hein? Salvou a hora. Salvando como sempre. E o que é isso aí? Meu Deus, eu vi. Nossa. Como assim? Não tem cadê nome? O cara tá dormindo? Cadê o juiz? O nome é mais uma lembrança só, porque você vai fazer que trocadilho com Silva Santos, velho. Pô, é verdade. Também tá de sacanagem. Aí né, tá falando do rei, né? O Silva Santos. Do maior. Ô, velho, e o bairro? É, Vila São Pedro. O Benji não tá aí hoje, não, né? Vila São Pedro? Ô, Benjinha, São Pedro. Lá no céu, amigão. Fala pra ele, manda um recado pra parar de chover. Fala nisso, né? As represas atingiram o estágio. Sim. 70%. Aê. E onde estavam desde aquela. De 3, 4 anos atrás. Ah, beleza. Conseguiu recuperar. Ó, mas 70 né? Não é 100, né? Não, não é, mas era na época. O tirando o volume daquela... morto lá? Porque tava no volume morto. Sim. Isso. A maior capacidade atingida naquela época, antes dos últimos quantos anos? Era 68%, já incluindo o volume morto, né? Uhum. Então, ou seja, volume morto mais o volume vivo. Então... Mas, tá, por exemplo, quando chega a 100% da capacidade, essa água escoa pra onde? Ela transborda? Vai pra estrada, assim. Transborda. Então, quando chegar em 93%, 94%, é melhor o governo já dá um aviso pra que a gente comece a desperdiçar água também. Não, tá louco! Animal! Você é um índio, velho. Só falta a pena. Puxa, incrível. Todo mundo os caras brigando pra pessoal. Vamos lavar o carro 2 vezes por dia. Você tá louco. Você tá brincando? Você sabe quem é que mais desperdiça água? Ai, Deus amado. É a própria prefeitura. A própria Sabesp. Cara, diz que é quase 50% do que ela desperdiça. Existem tantos buracos em canos na cidade de São Paulo, verdade. Que são milhões de litros diários que são despejados. Sabia que é um absurdo. Vocês viram, não, você não sabia, Mota. Você não sabia. Você é uma pessoa que pouco se informa, Mota. Vou te falar que você eu sabia, é um por quê? Eu vou te falar, porque eu arrumei uma confusão no meu bairro. É mesmo? Porque é o seguinte... Você é tipo o Benjamin? Pode arrumar quando eu ia andar passear com a Diva... Você e o Benjamin, os encrequeiros. Tinha uns prédios que toda hora eu via ele liberando água. Água, água, água. Toda hora eu via vazando água dentro do prédio, sabe? Eles tinham aquele cano que joga água e jogavam pra fora água. Ladrão. E eu tava... Meu, um dia eu questionei o zelador e falei, meu, por que que vocês jogam água? Ele falou, meu, a Sabesp proíbe a gente de guardar água. A gente não pode usar essa água, né? E aí, um dia o cara da Sabesp tava lá, falei, meu, ele falou assim, porque não pode ter poço, porque tem que pagar sei lá o quê, imagina se todo mundo, babá. Eu falei, isso é um absurdo. No momento que a gente tava, precisando de água, os caras estavam jogando água na calçada, sabe, no bueiro, e embora. É um absurdo. E é vários prédios que fazem isso. O que eles desperdiçam de água é um absurdo. Complicado, hein? Ô, amigão. Tá bom, e o time? É o tricolor do Morumbi. Ah! Tá limpo. Tá animado? Tô animado. Mito esse ano aí, a gente vai ganhar tudo. Tudo? Tudo, tudo. Até Libertadores é perigoso a gente ganhar também. Ô, mas o Libertadores não joga, Tom. Eu queria ser otimista assim. É, otimista é bom, velho. Você tá otimista mesmo. Ô, amigão, São Paulo, eu entendo, e o Leco deu entrevistas dizendo de que o São Paulo precisa realmente que vai atrás de um centroavante, etc e tal, né? Não porque ele disse que vai atrás, porque o ano passado ele disse que o São Paulo tinha que iria contratar um centroavante do nível de Fred e Prato e até agora não veio nada, né? Sim. Então eu não acredito muito nas palavras de dirigentes. Aliás, eu acho que eles não deveriam falar porra nenhuma. Fica quieto, né? Com todo respeito, expectativa, né? Eu acho que o Leco, ele é um cara extremamente educado, muito bem educado. Me parece que ele tá fazendo uma gestão financeira bem feita aí no São Paulo, tá, né? Dentro das Sim. possibilidades e tal. Mas eu acho que é desnecessário chegar e falar assim, traremos um jogador do nível desse e daqui. Bom, agora é até fato. Até porque tá difícil achar, né? É promessa então, política, né? Precisa dizer alguma coisa. Mas o torcedor não vota. Então, mas aí o conselheiro vota e ele é pressionado e induzido a votar justamente por esse tipo de situação. Precisa é dizer alguma coisa. É igual a dona da financeira no Palmeiras. Você acha que ela não vai ser eleita conselheira com tudo que ela tem claro feito? Claro que vai. Pois é. Só então, que é diferente, ela tem um poderio financeiro que hoje o São Paulo não tem. Mas ele sendo presidente do clube, ele fala pela instituição. Quando ele passa a prometer esse tipo de situação, é igual um prefeito quando ele está tentando a eleição ou reeleição. Ele promete mundos e fundos, depois ele não cumpre. É a população okay, mano, vai lá mas e promete o cara. Por exemplo, então ele jogou errado também. Porque ele falou isso no segundo semestre, que traria um atacante e tem que ser do nível de Fred e de Prato. Não trouxe. Centroavante, não trouxe. A eleição é em abril. A gente continua sem esse centroavante. Então, se ele jogou para o conselho, jogou errado também. Porque a eleição é em abril, então se isso era para favorecer, e o cara é conselheiro, ele fala assim, cadê aquele cara que você prometeu? Cadê? É que a situação, também não veio. É que a situação dele hoje é favorável para ele chegar lá na frente e simplesmente dizer o seguinte, olha, eu tentei, cara. Eu tentei, mas não foi possível, entendeu? Ah, mas aí desculpa, e não foi né? possível, aí... não é porque eu não tentei. Quer dizer, veja a diferença de quando ele assumiu São Paulo, o ambiente, a atmosfera que era, e agora. Quer dizer, para ele agora é nós, entendeu? É nós, velho. Tá, RG, tá tudo sussa. O que tem que ser dito e não é o seguinte. Entendeu? É a realidade. Gente, não temos dinheiro para montar um grande time, entendeu? É o que os caras não têm coragem de falar, RG. Não temos dinheiro, temos que fechar... Não, as e contas... o pior é que depois, agora no fim do ano, foi falado, não tem dinheiro. Exatamente. 2 meses antes fala que vai trazer um centroavante do nível de Fred e Prato. Sim. 2 meses depois fala, não temos dinheiro. Então, o que tem que se falar é tem que abrir o jogo mesmo, São Paulo porque o presidente é fofarrão. R$300 mil que foi para pagar o Sidão. Essa foi o grana que o São Paulo gastou trazendo o Cícero, não pagou nada, além disso, R$300 mil. Agora, na minha opinião, eu não sei, Marcelo, estamos em busca de um centroavante, não é fácil. Se fosse tão fácil, né? Provavelmente teriam outros times aí também trazendo seus centroavantes. O próprio Palmeiras até agora não conseguiu acertar realmente um centroavante do nível do resto do time. Não conseguiu até agora. Né? O William Lack não é centroavante, né? Ele não é, exato. Exato, ele não é, faz lá às vezes, mas não é. Agora, São Paulo entrou uma grana no caixa aí, que até o fim do ano... Agora de pronto 30 e poucos, mais 10 até o meio do ano e pode chegar a 51 milhões. Tem dinheiro, tem dívidas a pagar, contas e tal. Mas será que não valia a pena desses 51, sabendo que precisa mais 15 para fechar a conta do ano, mais 15 para fechar a conta do ano? Pegar desses 51, pega 15. Quinzinho hoje são 5 milhões de dólares. Dólar hoje 3,12, então a grosso modo vai 5 milhões e poucos de dólares. Será que não vale a pena chegar aí no mercado sul-americano, vasculhar legal? Tem sempre os Marco Rubem da vida aí. Tem aquele Gustavo Bol, onde tá aquele Gustavo Bol? Tá jogando lá ainda, não tá? Tá lá ainda. Tá no Racing? É. Será que não vale a pena chegar num... Ou vai no México, sabe? No México deve ter algum centroavante lá. Porque no México é mais difícil de se arrancar jogador de lá, porque os times têm dinheiro, né? Mas o São Paulo tava fazendo uma de lá. Mas o São Paulo tá fazendo uma estava trouxe dizem... de lá o Cueva, mano. Dizem que o São Paulo estava fazendo uma varredura no México. Bom, atrás de um atacante. Ou seja, pegar esse mercado mexicano, sul-americano, Não é possível. Separar 5 milhões de dólares, e lógico, ninguém paga à vista isso. É 5 milhões, paga duas vezes. 2,5 agora, 2,5 depois. Esses 2,5 vão acabar saindo pro orçamento do ano que vem. Ok. Então, tentar... Sombra, mas sabe que eu acho que é complicado, cara? Um clube como São Paulo, um clube como Corinthians, um clube como Palmeiras, Santos, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Atlético. Cara, esses clubes, eles são procurados diariamente por jogadores que podem suprir essa carência que você está pedindo. Não precisa ir no México, não precisa ir na Argentina, não precisa ir no Uruguai. O que tem de moleque bom de bola? Moleque bom de bola, porque tem uma coisa que é aquele moleque bom de bola na rua, bom de bola no colégio. Ah, mas na base de São Paulo não tem centroavante, não. Então, mas é que tá, Sombra, o porquê não tem? É isso que eu tô falando. Mas eu não posso condenar a base de São Paulo, porque do resto tá formando um monte. Então, mas é complicado, Sombra. Quantos moleques que têm o desejo de jogar no São Paulo... E muitas vezes são vetados por motivo A, B, C ou D. No Corinthians ID. Ah, tudo bem, mano. Mas isso é uma coisa que tem que se resolver a longo prazo. O São Paulo tem um problema agora de curto prazo. Sem centroavante, nesse ano não chega em lugar nenhum. Ó, mercado brasileiro. O Corinthians tá acertando aí o Pottker pra depois do Paulista. Você gostaria, talvez, do Pottker? Ah, também não... Eu não sei, pode ser que ele vá muito bem no Corinthians. Incógnita também. Não, pra mim também continua incógnita. Pra mim não... Não tô dizendo que é ruim. Mas também não posso dizer que é bom. Do que eu vi, é o quê? Fez os seus gols aí, fez. Quando você falou que era o Alário aí? É, eu tava pensando no Alário, 9 milhões de dólares. Então, e é jovem, mas é caro. Pra gastar 9 milhões de dólares no Alário, gasta 10 de euros no Prato, que é um cara que já tá aqui adaptado ao futebol brasileiro. Verdade. Entendeu? É caro. É caro. Avaliado em 9, né? Ou faz uma oferta pro Caleri lá, né? Se... Gente, ó, vamos deixar claro uma Caleri coisa. Caleri deu o que falar, hein? O Caleri, a questão é, gente, o seguinte, o Caleri... Todo mundo... agora tem dinheiro, entrou o Caleri. A questão é outra. Os empresários são donos dos direitos econômicos do Caleri. Sim, ele tem donos, né? Eles gastaram mais de 40 milhões de reais para ter o Caleri. Eles não vão abrir mão. Eles não querem que ele volte para a América do Sul, porque, pelo pensamento deles, pode ser um grande risco de se mostrar como um jogador que não deu certo na Europa. Então, eles estão tratando uma questão... de visibilidade do jogador. Não é que ele não tem visibilidade aqui, mas como é que o jogador aparecer para o mercado internacional, um jogador que apareceu aqui, ganhou, foi para o West Ham, não deu certo, pouco jogou, fala assim, olha, já teve problema para se adaptar, nem conseguiu jogar, um time pequeno já não conseguiu jogar, não conseguiu ser titular num time menor, embora lá eles tenham um cara que é ídolo deles lá, que eu até esqueci o nome agora, é o que usa rabinho de cavalo lá. É, bom, mas não veio o caso, cara. Né? Os caras falam, vai voltar? Volta! Ah, puta, vai voltar como fracassado. Eles têm medo que seja colocado esse rótulo no Caleri. Que ele não consiga mais ser vendido pra lá. Os caras falam, legal, meu, vocês querem comprar, beleza. Aí, ó, 40 milhões de reais. Aí não pensam. Eles querem no mínimo o dinheiro deles de volta. Então, Sombra, mas aí eu acho que cabe aos caras também serem inteligentes, porque lá na Europa dificilmente ele vai arrumar alguma coisa pra jogar, porque ele não foi bem. Inclusive o presente dele é o time B do West Ham e muitas vezes ele não tava nem sendo relacionado. Las Palmas não ficou com ele, né? Sim. Acabou rejeitando ele. Pois é. Então, a alternativa mais viável talvez pros investidores seja vender 50% pro São Paulo e preservar talvez aí um montante pra uma venda futura. Também penso. Entendeu? Também penso assim, mas é porque o São Paulo vende muito bem, né? Hã? Sempre. Eu também acho que poderia, de repente, fazer uma oferta, assim, nesse sentido, né, mano? Sim. Mas é complicado, assim, se eles forem inteligentes... É ruim você chegar pra pessoa e falar, ó, se você for inteligente, agora tá me chamando de burro? Ah, sim, cara, cada um sabe, cada um tem a fórmula. Pois é, chamei. Né? Cada um tem a sua fórmula, né, do sucesso. É complicado. Porque o Caleri, mesmo ficando pouco tempo no São Paulo, Sombra, o sucesso que ele conquistou no São Paulo foi maior do que o sucesso que ele tinha no Boca. Sim. E, inclusive, ele próprio, quando ele fala hoje do São Paulo... Muito mais que do Boca. Ele fala muito mais do que do Boca. É. Ele, quando chegou no São Paulo, ele pediu a camisa 12, que era pra fazer uma alusão à camisa 12 lá do Inter. E lá ele falou, olha, não queria ir. Não, ele chegou a falar antes de chegar. Falou. Foi falado... Você vê como são as coisas? É nessa hora que é bom a gente lembrar das coisas, né? Quando ele sai... Falou que era torcedor do Boca, né? Ele recebeu um monte de crítica aí. Lá na Argentina ele fala assim, olha, não queria sair do Boca. Mas ok, vou lá. Sim. Né? É um grande clube aí também. Aí pediu a camisa 12 aqui pra fazer uma homenagem à torcida do Boca. A gente até comentou, porra, o cara tá vindo pra cá, mas já tá falando que não queria vir, então que porra vai ser essa? É. Acabou sendo super importante pro São Paulo, jogou bem, fez gols, etc. Se apaixonou pelo São Paulo, pela torcida. Então por isso que é perigoso julgar muito quando o cara fala, pô, tem que deixar a coisa acontecer. E a paixão da torcida por ele e ele pela torcida foi uma coisa louca. Mas, ó, não sei qual é a condição, mas eu acho que o São Paulo, se quiser ter uma mínima chance de sucesso esse ano, tem que investir um pouco desse dinheiro. Tenho certeza que eles não esperavam de jeito nenhum esses 51 milhões agora. Nunca passou pela cabeça deles que alguém ia chegar com 51 milhões por um jogador. Fez 8 partidas, ok. Podia amanhã valer 100, perfeito, ok. Mas 51 milhões por um cara que jogou 8 vezes e que, na minha opinião, eu não gostaria que ele tivesse sido vendido. Eu preferia que ele dedicasse mais do futebol dele pra cá. Eu era a favor de vende o Lian com o Luiz Araújo e faz um caixa, ok. Eu não era a favor. Mas já que vendeu, meteu uma puta grana no bolso. É que esse dinheiro pro São Paulo, Sombra, ele vai cair de forma parcelada, né? É, o São Paulo recebe 34 à vista. Mas até o meio do ano são 40. Então, aí no meio do ano recebe mais 6, totalizando 40. É. E aí os outros 10 restantes estão atrelados aí à parte do cara ser relacionado para jogos, dar assistência, fazer gols. Eu sei, mano, mas assim, olha, ainda tem aí para negociar o Luiz Araújo, tem o Lianco, tem o Rodrigo Caio. Com certeza vai estourar aquela meta de 65 milhões que precisava pro caixa, né, para fechar o orçamento, pagar as dívidas, pagar o principal e os juros, né? Sim. Então eu acho que cabia aí a direção de São Paulo separar. É lógico, eu não sou o cara da planilha, né? O financeiro São Paulo. Então na minha cabeça de torcedor, pô, entrou assim, vamos pegar um terço dessa grana aí, ó. Que com certeza não esperava que essa grana entrasse agora, ó. Pegar um tercinho dessa grana aí, 15 aí, ó, 17 aí. Vamos botar aí, comprar um jogador bom. Não é possível. É porque o dirigente, ele também não pode abdicar totalmente aí de investir no clube. Principalmente algumas peças pontuais, né? O São Paulo precisa de um centroavante pra ontem, né? É, meu, eu acho que assim, todo time que quer ganhar alguma coisa tem que ter um grande goleiro, tem que ter um grande zagueiro, um grande meia e um grande centroavante. É que senão aquela trilha, você tem que ter. Senão a coisa não anda, é o esqueleto, né? A coluna vertebral do time. Você precisa, grande, né? Aí no resto você vai ter que ter os bonzinhos e tal. Acho que o São Paulo tem 2 grandes zagueiros. Gosto pra caramba, pode ter acertado aí com o Sidão. Acho que no meio de campo, se não tem nenhum grande meia, mas tem alguns meias bons, que junto pra dar certo, é o Cícero, a chegada do Jusilei, provável chegada do Jusilei, é o Cueva. Acho que junto pode fazer um, né? Uhum. Agora, no ataque, você tem o Wellington Ney ali pra fora, mas e o cara que mete bola dentro da rede? Sim. Que coisa mais icônica que a camisa 9 e a camisa 10? Sim, é. O negócio é ficar de olho, começou a Libertadores aí, tentar achar um negócio como o Cueva aí, né? Conseguiu, foi um achado no ano passado aí. Amigo, deixa eu falar uma coisa aqui. No começo do programa eu tava brincando, né? E falando assim que... E o Sassá do Botafogo, cabeça fraca lá e tal? Meu... Ah, mas Sassá não dá, né, Motinho? Você não sabe. Começaram a falar aqui que o Sassá tá fechando com o São Paulo. Pelo amor de Deus. Não pode ser verdade. Gente, véio. Não pode. Mas eu falei no começo do programa, falei o Sassá, mano. Até perguntei pro Mano, que o Mano tinha mais informação. Não, é encrenca. Dos times do Rio, né? Meu, será? O Sassá no São Paulo? Jogador do Rio já não dá certo no São Paulo. Ainda mais o Sassá, que é a cabeça fraca, né? Imagina só. Não. Um time de... Inclusive, eu tô chegando a informação aqui, dizendo que não tem nada de Sassá. Não? Nada, não existe. Amém. Não existe isso. Ainda bem, graças. Amém. Mais um louco não, velho. Não. E aí, por enquanto, você acha que o São Paulo chega numa final? Ah, Montinho, espero que sim, viu? Eu falei no começo que ia ser campeão de tudo, mas tô brincando, vamos ter os pés no chão, né? Que o time tá se acertando agora. O negócio é arrumar a casa esse ano pro time o ano que vem, né? Deixar o Mito trabalhar tranquilo aí e montar um time pro ano que vem, porque esse ano a gente tá numa reconstrução. Na tua expectativa. Então o negócio é aguardar, ter paciência. Mas minha expectativa é a maior possível, né? Pelo que a gente viu no... Os jogos aí contra o River, contra a Galinhada, contra as galinhas. Galinhada é sua irmã. Fica quieto aí, ô trouxa. É, tua expectativa, qual jogador que vai se sobressair com o Mito? Eu gostei bastante do Wellington Ney. O Wellington Ney, pra mim, vai ser um destaque, a gente vai falar muito dele esse ano ainda. Só uma informação, a gente tava aqui falando um pouco, né, a respeito de Caleri, e me passaram informação, os empresários lá do Caleri, não querem negociar 50%. Não querem. Não quer. Vai lá e compra ou não tem conversa. Ou compra ou esquece. Não quer os 50%. Tá vendo como que é aquela coisa? Ah, porque não, né? O cara não quer fazer o quê, né? Então morre com preju, né? Ele tem dinheiro pra ficar com prejuízo, né? Então, deixa com ele. Marcelo, investimento, né? Um abraço pra você. Parabéns. Você também não vai em Barueri. Legal ver que você também não vai. Não. Assim como milhões de São Paulinos que não têm o menor interesse em ir em Barueri. Dá boi pra aquele tonto. né, deixa esse tonto morrer com R$100 de ingresso dele lá. Ah, não precisa, né? Não, não precisa, deixa ele lá. Tá bom. O time dele é muito rico, tá bom, deixa lá, tem. Tem lá a e ele não gosta do São Paulo, pra que que a gente vai ficar dando ibope pra esse trouxa? A gente também não gosta dele, é recíproco, né? Então, tá tudo igual. O mundo precisa de amor, cara. Olha o ódio, tem ódio no coração. O mundo tá precisando de mais amor, cara. Não, não, mas com o Vampeta não. Ah, cara, olha ele, é absurdo, cara. Esse é um trouxa. É um trouxa, isso aí. Just for fun. Parabéns pelos 18 anos do Estádio 97 aí. Ah, é, bacana. Valeu, velhinho. Você é nosso convidado. Mais 18, mais 36. Você é nosso. Vocês são, assim, fundamental no nosso dia a dia aqui nesse trânsito. Então, que vocês continuem tendo uma longa longevidade aí, né? Agradece o dono da rádio também, obrigado. Os donos aí que... O Zé, o Fernando. Que insistem com a gente. Isso, o Zé faz tempo que não tem nenhuma participação aí na rádio, né? Ficou rico. O advogado proibiu, cara. Ficou milionário agora, velho. Ficou milionário, não quer mais participar. O advogado falou pra ele, falou, não pense em pisar lá. Não liga mais pra nós, não. Agora tá... Eu lembro de uma passagem que ele demitiu o Motinha aí ao vivo. O Motinha tava no outro dia de novo. É que o Mota, ele bate e volta, velho. É igual bolinha de borracha. O Zé também poderia fazer parte. Passo do programa aí. Não, Zé, na verdade, ele tá na cota da rádio. Assim como o Mota, né? Na verdade, era pra ser o repórter cota. Né? Tá na cota. Valeu, Marcelo, um abraço. Valeu, obrigado. É, só pedir pro RG aí um tapa na cabeça, um cartão tapa na cabeça. Sim, RG. Foi na sexta, né? É. Qual o nome dela? Hoje salva. Nara. Como? Nara. Inara. Nossa senhora, meu Deus. Xinguelê, mano. Tem que apresentar. Salgadinho, mano. Ele ouve a gente também. Tem que apresentar. Não ouve. Tem que apresentar, sim, ó, a cabecinha do bacalhau hoje pra ela, hein? Ai, é sim. Isso aí. É isso. Boa, aí, velhinho. Valeu, velho. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Abraço. Pô, e hoje, rapaz, que coisa. Faz um ano que morreu o Maurice White, que foi o fundador da banda Earth, Wind and Fire, hein, Vazio? Já um ano? Um ano, cara. É. Nossa, então vamos lá. Segundo ouvinte do momento, sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Vai, Asdrubal e o seu canil! Vamos lá. Esse já é grandão, hein? Esse é Pastor Alemão. Doberman. Olha o Domênico, parabéns. Pastor alemão, que a gente já não vê tantos pastores como não. Principalmente capa preta. Difícil. Hoje pastor a gente vê muito, mas não é cachorro. Não tenho visto capa preta. Alô? Alô? Quem fala? Bonito, cachorro bonito, hein? Bonito. Fala, Dodô, é o Bruno. Ô, Bruno, tudo bom? E altamente inteligente. Beleza, só alegria. É, Bruno do quê? Bruno Otan. Oh. Otan? Otan. Otan. É igual a organização do Tratado do Atlântico Norte. Parabéns. Tem um S depois do O. Ostan. Ah, Ostan? Isso. Amigões, qual cachorro vocês acham mais bonito? Bonito? É. São Bernardo. Tem vários, hein, mano? O pastor alemão é bonito, hein? Eu acho bonito. Pastor. Perdigueiro. Alessi, como é que é o nome? Collie. É boa, bonito também, não é? Agora, a raça mais inteligente não é o Border Collie? É. É, não é? É aquele preto e branco lá, preto e branco, tem o caramelo e branco também. É mais? Os dois lindos. É que um dá a impressão que rolou na terra, né? É, o marrom e branco. E ele é mais caro esse daí, porque ele é mais raro. É. Mas tem cachorro bonito. Mas eu gosto, pra ó, eu gosto de labrador, eu gosto de golden. Lama é bonito, hein? Também é bonito. Labrador é bonito. Eu gosto de um cachorro que chama Weimaraner. Ah, bonito. Esse aí, sabia que esse o Weimaraner era o cão da polícia americana? Diz que é um dos cachorros mais inteligentes. É cão de caça, né? E qual que é o mais feio? Ah, aquele, o Santa's Little Helper, mano. Como é que esse? Eu não lembro. É o ajudante do Papai Noel do Simpson. Eu esqueci a raça dele. Aquele magrelo. Tem uns caras aqui na Paulista que andam com uns. Ele é até meio galgo. Curvado. Ele parece um arco. Galgo, né? Ah, já sei qual é. Magrinho. É o Whippet. Ele parece um Whippet. Ele parece um arco. Você acha mais feio esse? Ele é galgo, né? Eu acho ele legal, mas ele é feio. Ah, é feio, hein? Ele é galgo. Corre pra caramba, sabe? É cachorro de corrida. Piquenês, vocês não acham feio? Feio também, depende. Olha, pra não ser sincero, cachorro feio, cara, eu gosto de todos os cães. Ser sincero, eu não consigo ver feiura desse lado. Não consigo, cachorro? Cara. Eu gosto tanto. Tem os mais bonitos e os menos bonitos. Vamos lá, os menos bonitos. Eu gosto de cachorro, mas... Ah, também adoro cachorro. Mas cachorro tem o cachorro feio, né? É, tem que ter, né? É igual mulher, você acha mulher bonita, mas você acha as feias. Tem as feias também. Você gosta de mulher. Ah, entendeu? A proporção é essa. Agora, que nem um cachorro feio, mas simpático, e que você sabe que é feio, mas não consegue achar feio, é aquele japonês aqui, aquele que é todo cara... Como é que chama? Sharpei. O Sharpei. Aquele cachorro é um barato, velho. Quem entende de cachorro aqui tudo também, que mandou pra lá, o Denis Pagani, ó. Falou que esse aí que você tá falando, mano, é o galgo italiano. Falei que era galgo? Galgo italiano. É. Obrigado aí, ó, Denis Pagani. Como será o latido do galgo? Ele é um pet. Ele não late esse cachorro. Quase não late, viu? É o cachorro galgo. Galgo. Verdade. Costa! Ah, não tira uma, não, que foi a melhor. Quantos anos você tem, meu velho? RG, me ajuda aí. 3.0. RG, olha, 3.0 na sexta-feira, hein? Como é que faz aí? Lembra daquela música lá, né? Qual música? Faz tempo que não qual que é a música? Estava na peneira. Ah, sensacional! Salvou! Sei só? Nem eu me aguento. É, esse puxador que se lasca. E o bairro? Pô, o bairro é um pouquinho diferente, que eu tô fora. Tô morando fora. O Benja não tá aí hoje. Ó, o Benjinha. Eu? Ô, Benjinha, eu tô em Dublin. Dublin? Aí, mano. O cara tá na Irlanda. Você é o mesmo que já ligou há um tempo atrás também de Dublin ou não? Eu liguei um tempo atrás, mas eu tava no Brasil. Ah, então não, então não era você, porque ele é um ouvinte de também da Irlanda, é. Cara, irlandês, ele bebe mais que o inglês, cara. Não bebe, não? Pô, mas a tua ligação aqui, parece que você tá aqui no Brasil, velho. Ah, é boa, funciona, né, região? É boa, funciona bem. É operadora Vodafone, é boa, operadora é boa. É o vô ou a avó? É Vodafone. Muito legal. Tá... Ah, e nítido, salvou, hein? Tá nítido. Não, salvou. A fone era mais gente boa, né? Você comeu palhacito, velho. Tá nítido, bem. Tá legal mesmo. Isso aí. E o time, ô irmão? Pô, o time é nós, mano. Nós quem? Palestra! Opa, é nós! Atenção, polícia irlandesa, tem um clandestino aí que vem em Dublin. Não, ele é palmeirense, se fosse corintiano, sim. Vamos rastrear aí a polícia. Palmeirense, não tem problema. Aqui em Dublin só tem palmeirense. Então, só tem palmeirense. Por isso que a Irlanda tá quebrando. Ô, meu, e o que quebrando? E o que você faz aí? Eu trabalho com tecnologia, com TI. O cara trabalha com TI lá, velho. É? E você consegue acompanhar o futebol daí, meu velho? Acompanho. Tem época do ano que fica um pouco mais tarde, né? Porque o fuso fica 4 horas. Que hora que é agora aí? Agora o fuso é só de 2 horas. Aqui é 15 para as 10. Ah, então tá tranquilo. Aí quando então, aqui... essa época do ano é tranquilo. Agora... Depois que vira 3, depois fica 3 horas. Um pouco mais... tem época do ano que fica 4 horas. Ah, porque tem o horário aqui, termina o horário de verão aqui e começa daí. Aí vira 4, né? Sim, aí vira 4, exatamente. Você não tá num pub aí hoje, velho? Sexta-feira, né, RG? Já pensou? Hoje eu vim pra casa. Vim curtir a sexta-feira com a patroa. E a temperatura aí tá como? Olha, hoje, esses dias... deu uma esfriada, a temperatura tá por volta de 4 agora. Nossa. Temperatura com sensação de 0. Putz, aquilo ali. E aí não é ainda, o que qual que é o, a primavera, o que é? Nós estamos no inverno aqui. Inverno. Vai chegar o verão pra eles agora. Tá aí algo que eu não conseguiria fazer, morar num lugar frio, cara. É mesmo, mano? Eu também não. Putz, eu se morasse em Nova York, cara, quando eu chegasse mesmo aí no começo do ano, aí dezembrão, cara, eu ia picar mula pra um outro lugar. Eu ia lá pra Califórnia, Deus, sei lá. Deus o livre, frio. Cara, morar frio em lugar é pra pinguim, neve, velho. Cara. Neve é bonitinho pra ver em filme, cara. Eu também acho. Oi? É questão de costume. A gente chegou aqui, era primavera, vai fazer um ano que a gente chegou. E a gente estranhou bastante no começo, porque primavera e verão era 20, 22 no máximo. Teve dia que fez 24, 25... Os irlandeses aqui cozinhavam, parece. Mas você vai se acostumando. Aí o frio não parece tão frio mais, entendeu? Vai acostumando, né? Ah, se acostuma, você se adapta. Adapta a temperatura. Tem gente que não suporta. Tem gente que não. Mas se adapta, não adapta. Eu não tenho. Tem gente que não consegue. Eu não tenho condições, Dodô. É sério? Não. Nunca gostei, cara. Aqui é mais úmido, não é tão seco. É um frio que você se adapta um pouco melhor. E vocês foram, você foi casado aí, foi para ficar por aí ou ficar um tempo e volta? Olha, eu sou casado, né? A gente já tem. Esse ano a gente completa 6 anos e a gente veio com esse. Qual o nome do rapaz? Sem data para voltar, mas. Boa. Tá certo. Tem a oportunidade de ir embora, né? Ô, velho, curiosidade, divertimento aí, como é que é? O que faz numa terra dessa aí, velho? Como assim, divertimento? Pô, deve ter pra caramba. O que você acha que ele não, pode fazer lá? Quero saber dele, festa ele tá lá. Morando lá, o que que é? Tipo que fé, o que pode que acreditar, Regi, que lá não tem sertanejo, não tem essas coisas. Não sei. Não tem funk. Não tem, viu, Sombra? Ali não tem. Fala aí, velho. Graças a Deus, velho. Sertanejo é top, cara. A minha esposa tá adorando essa parte, porque ela gosta bastante de rock, ela gosta bastante da vida britânica, assim, aqui, apesar da Irlanda fazer parte do traçado europeu, é um país muito britânico, né? E ela sempre gostou desse lado mais britânico, de rock, de pubs e tal, ela curte muito esse lado, gosta mais de frio também. Você gosta também ou não? Eu gosto muito também, e principalmente o que ajudou a eu tomar essa decisão junto com ela pra gente vir pra cá foi a minha área de atuação também, né? A área de tecnologia, ela tá muito forte aqui na Irlanda, principalmente. Legal. Ô, velhinho, e acompanhando o Verdão aí, você sabe que o Palmeiras agora estreia, né? No Campeonato Paulista, não sei se você tá sabendo, no domingo aí, contra o Botafogo. Claro, Botafogo de Ribeirão aí. O pessoal se reúne bastante num pub aqui, próximo de onde eu moro, no centro de Dublin. Os brasileiros aí, não? No Temple Bar, e o pessoal já está se reunindo. Eu faço parte do grupo do WhatsApp do pessoal. Eu não frequento muito, por conta de economizar grana, de tempo também, de prioridade, de horário e tal, mas eu já frequentei, já fui algumas vezes. Provavelmente domingo eu vou lá na estreia. E tem uma galera se movimentando já. Aqui vai ser 7 horas da noite e, pô, o Verdão começar com o pé direito esse ano, porque o elenco tá mais forte ainda, né? Você gostou dessas contratações aí? Felipe Melo que chegou, alguns outros jogadores, você curtiu? Guerra. Ah, eu gostei de todas as contratações, são contratações muito, muito boas, assim, são contratações de jogadores já consagrados, né? Poucas contratações que ainda são promessas, alguns jovens vieram, mas vieram muitos jogadores consagrados. Eu gostei muito do William, cara. Sempre fui muito fã do futebol dele. Eu acho que ele é um cara que tem tudo pra dar certo no futebol do Palmeiras. É, vamos aguardar, né? Não é o mesmo nível do Gabriel Jesus, né? Evidente. O Jesus é... Aliás, não trouxe ninguém que pudesse suprir, não ia suprir mesmo. Eu tava conversando com um cruzeirense, fanático. Ele tava falando do William, né? Ele falou assim, ó, o William funciona bem num time onde tem outros jogadores que podem ser protagonistas. É, o caso do Palmeiras. Que é o caso do Palmeiras. Se depender dele, ele fala assim, agora é o William. É o William, mas lá? O William nunca teve essa característica mesmo de ser um jogador extremamente decisivo. Ele faz seus gols, mas ele não é aquele cara pra pôr a bola embaixo do braço e falar daqui que eu vou resolver. Não é. E não tem esse perfil, né? Não, nem tem, mas ele é muito bom jogador. É um jogador que tem o perfil do Palmeiras de hoje, né? De uns anos pra cá, né? Um perfil de um clube que tem um elenco forte, que tem jogadores que se completam e um ou outro acabam se sobressaindo. Então, eu acho que ele tem a ver com o perfil do Palmeiras. É um perfil muito... Eu acho que o Palmeiras vem incorporando um perfil que um futebol europeu já vem fazendo há muitos anos, que é esse equilíbrio entre todas as áreas assim, do campo, entre todas as posições de jogadores. Então eu tô gostando bastante que o Palmeiras tá crescendo forte como um todo, né? A administração tá boa, o elenco tem um equilíbrio bom, são bons jogadores, tem reserva para todas as posições. Então eu tô gostando desse novo modelo que o Palmeiras vem implementando. Legal, show de bola. É isso aí, velhinho. Manda teu pra cara aí pra domingo, velhinho, que nós estamos aí no momento sem parar, vamos lá. Domingo 3-0. Oh, Deus te ouça. É, tá bom. Tá bom. Ah, esses times é pra meter guasca, né, velho? Dudu, Vitor Hugo e Zé Roberto. Tá bom. É, ótimo. Mais confortável que bala na boca de banguelo, né, velho? É, bom. Placar boa. Desse. Obrigado aí, boa sorte boa. Aí na Irlanda aí, viu, meu velho? É nóis. O RG, aquele é um amo ela pra esposa. Que... Na Irlanda, RG, vai o longe. O quê? Esse... Na Irlanda, velho? E aí? Especial com esse friozinho, frio? Com esse friozinho aí? E aí? E aí? Ah. E aí é pra fazer a gema pular do ovo hoje, ah, velho. Sensacional, hein? Gema pular do ovo é boa. A cena da gema pulando do ovo é boa, velho. Gostei. É boa. Gostei. Vou aproveitar, queria aproveitar esse momento aí também pra mandar um beijo pra minha família, meus irmãos, que faz um tempo que eu já não os vejo. Um beijo pro meu irmão Rogério, pro meu irmão Marco. Saudade, Marco. Pra minhas irmãs também. Bora. Pra minha mãe, pra toda a minha família, ar, pra quem estiver ouvindo, meus amigos, pessoal. Boa, velhinho. Os amigos da BMF Bovespa, que eu trabalhei lá uns anos e eu tenho contato bastante com eles ainda até hoje. Pra quem estiver me ouvindo, pra todos vocês aí, parabéns aí pelos 18 anos. Boa. E que vocês trilham aí. Cadê o Ale? Por que o Ale não tá aí hoje? Porque o Sombra, pra variar, né? Sabe como é que é? O cara trabalhou 2 dias e cada 2 dias que ele trabalha, o cara tem 10 dias de folga. É 2 por 1. Folga 2. Essa é a administração do seu Sombra. Ah, que isso! Ótima contratação. Vocês fizeram uma ótima contratação pra começar essa maioridade com o pé direito também. Nossa, valeu, cara. Valeu, cara. Obrigado. Você quer colar no Happy Hour, velho? Quer? Oi? Quer colar no Happy Hour? Do aniversário do estádio, a gente vai fazer um Happy Hour. Quinta-feira que vem, vamos? É na áudio. Dia 16. Ó, eu vou no Happy Hour aqui no pub, aqui vocês pagam a boa. Fita. Boa. Valeu, amigão. Um abraço pra você, viu? Valeu, galera. Parabéns. Um abraço pra galera aqui do Palmeiras Dublin também, meu. Pra todo mundo. Valeu. Boa, abraço. Alô, fera. Abraço. Boa, valeu. Valeu, cara. Obrigado. Vamos lá, mais um ouvinte aqui no Momento Sem Parar. Vamos lá, é terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Esse apagou minha tela. E agora? Opa! Minha tela. Apagou, sim. Amigo! Quando as telas apagam, os cães fogem. Fogem, só. Então, o Bota vai agora fazer o. Agora voltou. Agora voltou. Que beleza. Agora voltou. Muito bem. Toca as trubas! Que coisa, hein? Ah, esse é pequenininho. É difícil saber. Não, esse tá com eco, pode ser. Tá fácil. Esse é um dos cães que mais tem longevidade. Ih, rapaz. Pudo. É. Muito bem, mano. Olha. É mesmo? Por quê? Tá até quando? Porque isso é a natureza que tem que responder. Não, mas quantos anos? Qual é? 18 a 20. Caraca, anos. Chega, pode chegar a 20, mas uns 18 anos vai, né? Vai. Porra. Minha tia tinha um, chamava Speed. Alô. Quem fala? Leonardo. Ô, Leonardo, tudo bem? Tudo bem, você, Dodô? Tudo bom. Leonardo o quê? Leonardo Brizola Leme Ferreira. Brizola Leme Ferreira? Ferreira. Quantos anos você tem? 2.4. RG, 2.4 assumido, hein? Não, mas ele não me parece. Não te parece o quê? Analfabeto. Ele falou que eu não leio nada. Sensacional! Ele parece um cara legal. Salvou, agora salvou, hein? Ah. Esse também sumiu, né, o Brizola? Quem? Morreu! Tá louco, mano! Tá louco! Ah, é. Esse é um índio, né, E qual que é o bairro? Parque Novo Oratório. Hã? Parque Novo Oratório? Zona Less. Less. ZL, amigão. Oh. Santo André. Santo André? Eu falei, então, Santo André, amigão. É. E bom. O time? Todo poderoso Timão. Ah, é o Corinthians, mano, é o Coringão. É o time do povo. É. E tá devendo 2 bilhões. Tá o seu furico. Tá sim, 2 bilhões. Não tá, não. Você tá, pra você ver como você só lê manchete. Ah. É, essa dívida pode chegar a 2 bi se o Corinthians estender esse prazo até o término no que tá com antecedências parcelas. Aí sim pode chegar. Você acha que não vai? Se o Corinthians quiser pagar hoje o estádio, ele deve em torno de um pouco mais de 1 bilhão. Ué, mas o Corinthians não tem. Ah, só isso. Ué, o Corinthians não tem, velho. Mas se quiser vender o name rights, é que o Corinthians tá valorizando o patrimônio, mano. Se quiser vender, vende hoje, mano. Ô, amigão! Oi! Deixa esses antes de lado aqui, mano. Ah, esse cara tá chorando. Ficou feliz, amigão, com o retorno do Magic Jadson? Agora é outro patamar agora o time, né, cara? Ah, é. Tem sem comparação. Os melhores meias do Brasil agora atuando, né? É. Então... Agora o Corinthians acho que tá pau a pau com o Palmeiras, hein, cara? Em termos de elenco aqui, qualidade. Olha, você tá vendo isso? Você tá maluco? Eita, com a chegada do Jadson. Vai ser um bombarrão, tá, hein, mano? É o maior momento filhão. Da história do estádio. Que é o Jadson, filhão. Você não bota uma fé agora, cara? Olha esse meio campo. Pega esse meio campo aqui, ó. Pega. Gabriel Giroto, Camacho ou Felipe Bastos, Rodriguinho e Jadson. E o Marlone fazendo a ponta esquerda ali. Velho, é a Alemanha contra o Brasil no 7-1, velho. Fácil, velho. Tem contado que depois do Paulista temos o Potker ainda, que aí fechou o elenco total, velho. Porque, ó... os caras jogando, só. Vou te falar. Temos talvez aí algumas deficiências, claro, mas quem não tem? Quem não tem? Então, velho, agora é trabalhar. O Carille tem a obrigação aí de colocar esse time do Corinthians no prumo, porque ele vai pegar o trabalho desde o início. E eu espero que ele tenha êxito no trabalho, cara, porque o Corinthians vai depender também de uma boa... de um bom comando, né? Oremos para tal, né, mano? Oremos, vamos ver. Eu espero que vá realmente, cara. Esse ano passado foi tão desesperador. Espero que tenha um hoje aí. Oremos? Tem que falar choremos. Choremos. É, ausente aí. Bom, tem que chorar o seu time, velho. Ah, nosso teu ídolo. Vocês vão chorar esse ano, velho. Ah, vamos. Não vai dar em nada. A gente já chorou ano passado, amigo. Agora a tua alegria é o São Paulo não dá em nada, é isso? É. Não, minha alegria é meu time ganhando, velho. Ah, sim. Aqui não é antes, filhão. Entendi. É, velho. Quero que vocês se lasquem esse ano, isso sim. Ah, então você é antes. Não, antes são vocês. Mas se você quer que a gente se lasque, ué. O resto é o resto pra mim. Ah, sim. Uhum. Mas, ô, amigão... Deu pra perceber. É, com relação aí ao elenco do Corinthians, com o que nós temos hoje, você acha que nós conseguimos chegar aonde? Quais são as ambições do Corinthians pra esse ano de 2017? Cara, o Paulista eu acho que dá pra ganhar, porque é um campeonato que depois... Geralmente os quatro se classificam, os grandes de São Paulo, depois é mata-mata... Eu acho que dá pra ganhar. Sim, jogo de. Geralmente, assim, no final, um jogo só dá pra ganhar. O brasileiro, eu acho que dá pra ficar entre os quatro primeiros. Eu não falo do título porque eu acho que ainda faltaria um camisa 9 realmente de peso, de 9, assim. Um cara bronco, igual que você falava. Bronco? Não, o cara broca. A broca. Broca. Bronco já vai todo Bronco já era. E aí, mas é isso, cara. Eu acho que e a Copa do Brasil. Vamos ver. Muito mata-mata. A arena tá meio picada ainda pra mata-mata. Vamos ver se esse ano vira. Então tá bom, amigo. Vai virar. Obrigado aí pela participação. Obrigado. Você pegou o finalzinho aí. Como é que é o slogan pra ganhar lá o do 18 anos? Ah, parabéns Estádio 97 pelos 18 anos. É. Parabéns Estádio 97 pelos 18 anos. Beleza, você vai com o acompanhante. É tem direito 18. A levar... 18, é. É, você tem direito a levar acompanhante, vai ser na Audio Club, aqui na Francisco Matarazzo, na região ali da Barra Funda, né? Vai ser muito bacana, você não paga nada pra entrar no Happy Hour, paga só aquilo que você consumir com o seu convidado, tá bom? Tá bom, qual que é o dia mesmo? Dia 16 de fevereiro. Muito obrigado. Tá bom? Consumo mínimo 200 pau, 200 tá? pau, é. Para, ô! É mentira! Valeu, pra nossa obrigado, caixinha. Parabéns pelo programa, acompanho vocês há 5 anos. E uma moela pra Letícia, que hoje ela conseguiu um emprego depois de 2 anos. Ah, que bacana! Boa! Vai trabalhar do que, mano? Ela é analista de conteúdo, analista de marketing. Boa! Então, o cartão tapa na camurça pra ela hoje, mostra o olerite direitinho, hein? Com certeza, pode deixar aí. Hoje é dia de jantar fora pra comemorar, então. Aí. Exatamente, hoje é dia do italiano e depois... Aí, da hora, mano. Boa, velho. Bacalhau boa, nela. Valeu, gente. Mande parabéns pra ela aí também, tá bom? Valeu. Valeu. Abraço. Esse foi o momento sem parar. E não venha me dizer que você tem o sem parar, mas ainda tá com aquelas caixinhas do sem parar coladas no seu para-brisa. Pelo amor de Deus. Pô, já estamos falando há tanto tempo aqui, você é ouvinte nosso. Tem que trocar as caixinhas... pelo adesivo do Sem Parar. Sabe como que você faz? Acessa lá semparar.com.br ou baixe o aplicativo e troque hoje mesmo, tá? Você vai descobrir onde tem os endereços do Sem Parar para você levar as caixinhas e trocar pelo novo adesivo do Sem Parar. Vai ficar mais bonito e funcional da mesma maneira, tá bom? Claro. Sem parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento da BV. Olha só, amigão, não deixe pra depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV! Estádio 97 também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E o oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Volta às aulas 2017 é no Extra. Uma infinidade de ofertas para você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar a nota mais alta em economia. Estojo escolar xadrez por apenas R$ 4,99. Lápis de cor, cor amor, com 12 unidades por apenas R$ 4,29. Caneta esferográfica Molin com 3 unidades por apenas R$ 2,69. Caderno Jude, 1/4, 96 folhas, brochura com capa dura, apenas R$ 2,69. O papel Seninha A4, 75 gramas, 100 folhas, várias cores, por apenas R$ 4,99. E a cola escolar Tenaz, essa é famosa, 35 gramas, por apenas R$ 2,59. E mais, tudo o que você precisa para começar o ano com a casa organizada está no Extra. Caixa organizadora Flex Cristal, 29 litros, por apenas R$ 19,90. Varal de teto, tá precisando de varal de teto aí na tua área, hein? 120 centímetros por R$ 56. Finlandec, por apenas R$ 39,90. E, ó, sexto telado, 60 litros, preto. Sabe quanto você paga? Apenas R$ 19,90. Tá precisando de tapete pro banheiro? Tapete pra banheiro, Chunk Loop, Finlandec. Você vai pagar apenas R$ 25,90. Aproveite, você merece Extra Economia. O Estádio 97, aqui na Energia 97. Tem, olha, umas últimas mensagens aqui que a gente tem que mostrar aqui, porque a galera mandou, né? Foram selecionados, tem que pôr no ar. O Mota é o integrante que eu mais respeito, é o cara mais humilde, é o cara que aguenta firme aí toda sacanagem que fazem contra ele. É engraçado e é a alma do programa. Se todos tivessem o mesmo... mesmo pensamento que ele, e vocês teriam o dobro da audiência. Um abraço. Olha aí, Motinha. Você achou o seu novo chuchu. Ó, a resposta. É, olha aí, Motinha. Você achou o seu novo chuchu. Chupa mundo. Que resposta, hein, velho? É, chupa mundo, obrigado. Ó, manda nude. Você tem uma tarefa diária de não decepcionar seu ouvinte. Você viu a resposta, velho? Mas eu trato muito bem todos os ouvintes. Não, mas esse é o específico, né? É, esse é o especial agora. Mas o nome dele, Bá? É. Não falou. Você nunca bloqueou ninguém. Mas trata como ele. Não. Ele, eu e você. Mas como se fosse todos. Pronto. É. 20 no dia 3 de fevereiro. Ô, Mota, não deixe que as críticas te abalem e nem que os elogios te iludam. É isso aí, mano. Você tem que viver numa linha tênue. Mas certo? É que eu vivo sempre. Entre os. Não, você muitas vezes acusa o golpe. Acusa o golpe. O Benjamin, ele chega aqui, velho, ele começa a pesar na tua. O Benjamin aí você... não dá, né? Mas o Benjamin só faz críticas construtivas. Ah, é. Porra! Tá vendo? Porra, aí tem esse tipo de apoio. Inclusive você, seu vendidinho. Ultimamente tá lado a lado. É. Mais mensagem aqui, ó. Eu gosto de ver você pegar fogo. Aí, mano, esse ano é aquele típico ano glorioso do Timão. Ganhou a copinha. Vai fazer um bom carnaval. Em maio já quebrou o CT e já tá gritando, tira o Corinthians daí, tira o Corinthians daí. Chupa, mano. Tá com cara, hein, velho. Ô, mano, tá com uma cara, não é o primeiro que fala isso, já me falaram isso. Eu espero que o motoboy te atropele. Ah, não! A juíza. Isso, mano, esse é o Corinthians de raiz. É, mas é isso que eu ia falar. Eu tenho até um quê de saudade dessa época. Tem? É verdade. Sabe, aquele clima bélico no CT, o jogador não conseguindo entrar, a torcida tá fazendo protesto. Não vai nem no shopping, né, mano? O cara não sai nem de casa, né, velho? Mas tomara que seja pro ano que vem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos falar da Nissan, vai. Olha só, amigão. Se você está pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. É, rapaz. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu tô falando. Você vai se surpreender. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan. Muito bem. É Nissan. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Antes, quero já, de antemão, desejar aqui, desejar sincera e honestamente... muita felicidade, mano. Ah, mano. Saúde, parabéns, sucesso mano. Cada vez obrigado, mais. RG, obrigado. Porque mano, você realmente merece. Quantos anos, mano? Eu vou pra 35, mano. Caraca, velho. Praticamente um ancião, né? É, agora, velho. Um tiozinho já, mano. Tiozinho. Então tiozinho. Tô ferrado. Pro cara, sabe, pro cara que dizia que aos 40 ia nos deixar, hein? Não, vai deixar porra. Não, mesmo, você 30. Tem tô com 50, 40, cara. 50. Se o mano tem 34, tem 15 a mais. Você podia ser pai dele. Não. Mas é 15, não, 16. Eu vou fazer 51 16, assim. Poderia, não, poderia. Também, poderia. Transou com 25, 24, 25. Quem que transou? Aqui não, hein, mano. Não, foi essa. Aqui, aqui coisa com 12 anos, cedo. Ele comia até fechado. Porra, velhinho, porra. Tá louco, cedo, mas também... O Domênico pegava todo mundo, velho. Você lembra do Geraldão? Um abraço aí também pro Daniel da K2 aí também. Obrigado, Daniel. Valeu, as tirinhas cabeça. De jornal do Geraldão. Burra, velhinho. É o Domênico, inspirado no Domênico. Não! É o Domênico. Não, não. Também não. Parabéns, mano. Obrigado. Valeu, mano. Obrigado, é pessoal. Quem ganhou aqui, ó, Daniela, a camiseta... K2, aí, todo mundo tá mandando também. Valeu, gente. Parabéns. Obrigado. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Leonardo Brizola. Legal. Estádio 97 volta amanhã. Não, segunda. Amanhã? Pode ser amanhã. Podia. Ah, só... chefinho, posso falar uma coisa? A rádio fica xoxa sem estar. Não, posso falar uma coisa? Domingo tem a volta da nova temporada do Xidid, vai estar aqui o DJ Bruno Martini. Tá tratando agora como se fosse Walking Dead, nova temporada. Sim, nova temporada. Agora meu fala Deus, assim. Hein? É que a gente é moderno, velho. A gente é moderno. Deus, nova temporada, é assim que a gente fala. Ô, ajuda aí, ô, programa da casa, vô. Legal. Vai estar o DJ Bruno Martini aqui como convidado. E você é um zumbi daí, né? Vai ter a Dai, vai ter a Dot, vai ter a Tris, vai ter a Sabrina, vai estar todo mundo domingo. E a Juliana? Calma, vou falar. Às 8 horas da noite, dia 5 de fevereiro, com a apresentação de Juliana Ribeiro. E você faz participação na história? Eu sou produtor. Você é produtor, você não fala? Não. Então agora tem mais chance. Acompanha esse domingo, 8 da noite. Agora eu tô vendo que vale a pena acompanhar a nova temporada. Estádio 97, então presidente Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Triplo X-Burger por apenas R$ 8. E extra, você merece extra economia. Tchau! Estádio. 97. Au. Essa aqui foi mais uma edição do Estádio 97. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Au. Até o nosso retorno, até o nosso retorno. O Estádio é mó barato, o Estádio é mó barato. Au, au, até mais. No fim de semana tem música e humor na energia. Check. Piores momentos do palhacinho. Sábado e domingo, 10 da manhã. Energy. Energia 97. Indústria. Indústria Summer. Marque bem esta data. Sexta-feira, 10 de fevereiro. Para começar o verão em grande estilo, o Indústria apresenta a Loki. Alok, o grande fenômeno nacional, que é explosão nos grandes festivais. Alok, recordista de público do Indústria, está de volta na Easy. É sexta-feira, 10 de fevereiro. Alok, ao vivo na Indústria. Ingressos antecipados, clubedoingresso.com. Informações 3611-3121 ou easy.com.br. Olá, eu sou Leci Brandão, deputada estadual. As mulheres são a maioria em nosso país, mas ocupam poucos espaços de poder. No meu partido, PCdoB, as mulheres são valorizadas. Atuamos nos parlamentos, governos, somos dirigentes de entidades sociais e sindicais. Estamos em todos os lugares, com voz e disposição para melhorar a vida de todas as pessoas. Venha para o PCdoB. Vem com a gente, vem. A energia que te move. 97. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3637888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 011 7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Sophie Tucker. Eu tomo um drink e eu fico tonto. Indicada ao Grammy Awards com a faixa Drink como melhor música dance de 2016. Em breve no Brasil. Aguarde. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Calvin Harris. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Energia. Vem com a gente, vem. Pro PCdoB. Olá, eu sou Orlando Silva, deputado federal. A crise no Brasil tem gerado desemprego e as medidas do governo Temer prejudicam ainda mais o país. O PCdoB é contra a reforma da Previdência e a retirada dos direitos dos trabalhadores. É preciso um novo rumo que una o nosso povo. Venha fazer parte do PCdoB, um partido com a cara do Brasil. Vem com a gente, vem pro PCdoB. Sexta, 3 de fevereiro. Áudio Club apresenta Mix Mag Live com Ilusionais, Elec Fans, Malik Mustache, Dub Dogs e Vitor Lu. Uma super festa inédita no Brasil, com transmissão internacional. Sexta, 3 de fevereiro, na Áudio Club, Mix Mag Live, Ilusionais, Elec Fans, Malik Mustache e muito mais. Informações e vendas, tickets360.com.br. Realização Plus Network e Mix Mag. Promoção exclusiva. Energia. Agora na Energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Ótima noite de sexta-feira para você que tá aqui nos 97.7 da Energia. A partir de agora, Night Sessions, até as 10 da noite, a gente abre com ele, DJ Anderson Tomé. Começando com o DJ Food, Say What. Night Sessions.

House. House.